mas é importante jogar em casa, sempre foi, seja com torcedor ou não. E o ABC hoje vai jogar em casa, no Frasqueirão, vai enfrentar aí um Coruripe que vem buscando a melhor colocação no grupo. O ABC hoje coladinho, pertinho ali, o ABC é primeiro, mas logo atrás vem aí o Vitória da Conquista, observando, olhando se o ABC tropeça para tentar vencer o seu jogo e passar assim na tabela de classificação em termos de pontos. Então daí a tamanha importância do ABC vencer o jogo. É claro que na situação de que forma, como é que vai jogar, se vai apresentar um grande futebol, isso aí já é outra situação. O ABC não vem fazendo bons jogos nos últimos compromissos, mas vem vencendo. Recentemente foram duas vitórias contra o Frei Paulistano, uma aqui no Frasqueirão, a outra lá na cidade de Frei Paulo, também 1-0. E essa vitória, inclusive, foi quem colocou o ABC hoje, nesse momento, na primeira colocação do grupo, tendo como concorrente, como falamos ainda há pouco, o Vitória da Conquista. Então, a importância de uma vitória, ela é tamanha, ela é fundamental. Problemas? Tem sim, mais uma vez, Francisco Diá com problemas para escalar o seu time, o seu 11 titular. Mas claro que pelo fato do gramado, de conhecer, de estar em casa, mesmo com os seus problemas, nós temos sempre uma expectativa de uma vitória. Vou repetir, de um grande futebol, não, mas de uma vitória na base da competitividade, na base, quem sabe, da coisa sendo resolvida numa bola parada, tudo pode acontecer. O importante é 1-0, é uma vitória, mesmo que seja pelo placar mínimo, 1-0, que é o placar que já se repetiu por duas vezes nas últimas duas participações na Série D do Campeonato Brasileiro da equipe do ABC, Bruno Manfredini. Tá ok então, Newton César aqui no Som do Futebol da 98, a gente continua tocando a bola, a gente continua o nosso giro de microfones aqui no Som do Futebol. 98, com Dionísio Outeda, o gringo. Fala, Dionísio, traz pra gente as primeiras informações de ABC e Coruripe, direto do estádio Frasqueirão. Boa tarde, meu caro Bruno Manfredini, boa tarde, público do Som do Futebol, diretamente aqui do gramado, ou das cadeiras, exatamente, do estádio Frasqueirão, e ainda o clima sendo todo preparado por aqui, o pessoal do ABC, do apoio, preparando aqui o aquecimento dos jogadores, também os preparadores de goleiro ali do clube. Vejo o Tinho Lucena, ex-goleiro do ABC Futebol Clube, na década de 90, já preparando todo o material, doutor Moacir, aqui no banco do Coruripe também, tudo demarcado, os goleiros já no gramado fazendo aquecimento. Torcidas que se fazem presentes, meu caro Bruno, através de faixas, né? Camisa 12, ABC Beer, ABC Cervejas, Chopp, ABC Reggae também, de Rubinho, Lins, camisa 12, já falei, torcida Garra Alvinegra, Movimento 90, ou seja, bonito estádio, todo arrumado, com faixas, pintadinho, em preto e branco, mas o torcedor ainda sem puder frequentar o estádio. O ABC, meu caro Bruno, como você disse, que vem aí com muitas mudanças na equipe, já comentadas pelo Nilton César, acabou de distribuir a sua escalação com bastantes novidades, e aí a ciranda que o técnico Francisco Diá vem enfrentando. Vencer em casa, não deixar mais pontos pelo caminho, é a prioridade do ABC, que pinta daqui a pouquinho para aquecimento, assim também como a equipe do Coruripe, na partida chamada de volta, nesse teórico segundo turno da primeira fase da Série D. Ok, Dionísio Outeda no Som do Futebol da 98, você pode ir para o YouTube, youtube.com/98FM Natal, em conexão com a 98FM, lá em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a STI Web Rádio do J. Alves, sintonizado e retransmitindo aqui o Som do Futebol da 98. Com Renan Silva. Ótima tarde pra você, Renan. A expectativa de narrar um bom jogo aqui no Som do Futebol. A bola rola às 15 horas. Boa tarde, Bruno. Boa tarde ao amigo torcedor ouvinte do Som do Futebol. De um modo especial, a torcida do mais querido, a torcida do ABC. Jogo diferente, não é, Bruno? Horário diferente, dia da semana diferente, uma segunda-feira à tarde, um sol de rachar aqui no Frasqueirão, não é para menos, estamos na capital do sol. E como o professor Newton César falava agora há pouco, Todo jogo a gente diz que aguarda um bom jogo de futebol, toda partida é isso. E agora, nessa reta final, Bruno, é esperar que pelo menos o ABC vença, como vem fazendo nas últimas partidas. Com mínimo, um gol, 1-0, tá bom demais, vai dar tempo de arrumar a casa, quem sabe, para a segunda fase, aí sim, o mata-mata, o negócio aperta mais e é de fundamental importância, todos já sabem que o ABC contrata, precisa urgentemente de reforços, hoje, mais claro ainda, daqui a pouco Dionísio vai trazer a escalação dos times, para você ter uma ideia, hoje o ABC tem apenas 7 jogadores, Bruno, no branco, no banco de reservas, apenas 7 jogadores à disposição do técnico Francisco Diá no banco de reservas. Ok, Renan Silva aqui no Som do Futebol da 98, a bola rola às 15 horas, no horário não muito habitual. O torcedor deve estar se perguntando por que os jogos de ABC e América vêm acontecendo, os jogos da Série D em si vêm acontecendo na parte da tarde durante a semana. O que que acontece, gente? É para a economia de energia. Com os jogos acontecendo à tarde, não precisa o estádio, a equipe gastar energia, por exemplo, de iluminação, como se o jogo fosse às 20 horas. Então, para que já as equipes já estão deficitárias, sem a presença da torcida, sem o valor do ingresso indo para a receita do público, então, desta forma, a CBF, junto com os clubes pedindo para jogar com a luz do dia, com a luz solar. E aí, Renan, tem que passar o protetor solar, né, meu filho? É, graças a Deus que aqui no Frasqueirão, diferentemente lá do Barretão, estamos livres do sol. Estamos livres do sol. Aqui não temos esse problema. Agora, Bruno, vale ressaltar, eu conversava em off antes da gente entrar com nossa jornada com o professor Newton César. O interessante é que o público continua vetado em todo o Brasil. Porém, Na Arena das Dunas tem um circo, né? Coisas do Brasil, rapaz. Logo o quê, Renan? Logo um circo, né? É. Ô, Renan, tá com saudade do Barretão? Rapaz, é muito, muito aconchegante o Barretão. Eu não tive a oportunidade de pegar as cabines do outro lado. Newton disse que pegou, era bem confortável, não tinha esse negócio de sol, mas agora tá complicado lá no Barretão, sinceramente. É o grande Renan Silva, são 14 horas e 19 minutos, aqui no Som do Futebol. O Som do Futebol. Vamos fazer o seguinte, aqui no Som da 98, hoje, especialmente hoje, não tem o show da tarde, amanhã também não, voltando na quarta-feira. Aí vocês perguntam, ah, não vou ouvir o Vini Marinho? Vai, claro que vai ouvir o Vini Marinho aqui no Som da 98, sabe por quê? Porque agora nós vamos circular. Vini Marinho, ótima tarde pra você aqui no Som do Futebol da 98, 14 horas e 20 minutos. Tô sabendo que você está aí na Hyundai da BR. Isso mesmo, Vini, fala pra gente o que tá acontecendo. Fala, Manfredini, boa tarde pra você, meu parceirinho, boa tarde pro ouvinte 98. É verdade, meu amigo, nós estamos aqui na Oriente Hyundai, aqui na marginal da BR-101, logo depois aqui, ó, da entrada da Bel Cabral, a saída da Bel Cabral também, você vai passar por aqui em Nova Parnamirim e vai aproveitar nesta tarde de segunda-feira pra começar muito bem a sua semana, um dia muito especial. Nós estamos aqui com o apoio da Hyundai Oriente, também da Vênus Egipe e da Unimed Natal, para fazer uma campanha muito bacana. Gente, é a campanha Um Toque que Salva. Neste Outubro Rosa, nós vamos passar a semana inteira por aqui, todas as tardes, você vai encontrar a equipe da 98 e também em parceria com a Jovem Pan Natal, Grupo Dial Natal, engajado neste assunto, engajado nesta motivação de quê? De fazer com que você passe por aqui e possa praticar um ato de solidariedade. De que forma, Vini Marinho? Você vai passar por aqui e trazer um lenço. Pois é, gente, nem toda princesa, nem toda rainha usa coroa. Ela também pode usar um lenço e é neste momento que nós estamos convidando você a passar aqui na Hyundai Oriente, na marginal da BR-101, para fazer esse ato de solidariedade. Nós estamos aqui com a nossa ação, as nossas meninas estão por aqui também, claro, tomando todas as atitudes e prevenções necessárias contra o Covid-19. Você vai passar por aqui, vai ser recebido com álcool em gel, nós já estamos aqui distribuindo máscaras para você e também aquela fitinha rosa tradicional do Outubro Rosa, afinal de contas, um toque que salva. Lembrando, se você passar por aqui e trouxer um lenço para participar desta ação, você vai ganhar um voucher no valor de R$1.000 na compra do seu Hyundai. É isso mesmo, um voucher no valor de R$1.000 na compra do seu Hyundai agora. É para você passar e aproveitar. Minha querida amiga Rita já autorizou, a nossa amiga Rita aqui da Hyundai Oriente autorizou, é só você passar por aqui e conferir. R$1.000 na hora que trouxer um lenço para essa campanha. E a nossa amiga que também tá por aqui prestando o seu serviço, a Fátima Cabeleireira, tá por aqui junto com a equipe da Casa Rosa para cortar o seu cabelo. Você que tem essa vontade, tem esse desejo de fazer a doação de cabelo, passa aqui na Hyundai Oriente, que nós estamos aqui com uma profissional para você poder cortar o seu cabelo e realizar a sua ação. Já pensou, gente, fazer alguma coisa boa nessa segunda-feira? É só você passar por aqui e aproveitar. Lembrando, nós estamos aqui com o apoio da Hyundai Oriente, Vênus Egipe e Unimed Natal. Uma orientação do grupo Dial Natal acerca do Outubro Rosa. Um toque que salva, Jovem Pan e 98 FM, fazendo essa campanha maravilhosa. Então estamos esperando você. Traz um lenço que vai valer aí um voucher no valor de R$1.000 na compra do seu Hyundai. Passa por aqui na Hyundai Oriente, marginal da BR-101, sentido Parnamirim, Natal, logo depois aqui da Bel Cabral. Vini Marinho, no Circulando 98, a toda hora, em todo lugar, Manfredini. Valeu, Vini! São 14 horas e 23 minutos no intervalo do jogo. Ele volta trazendo mais informações para você, ouvinte aqui da 98. Vai lá, corre, aproveita! Egipe, a líder em vendas, sai na frente no Outubro Rosa. Lembramos a importância do autoexame. E para comemorar a vida com muito conforto, oferecemos toda a linha Jeep Compass ou Renegade com taxa zero e bônus de até 12 mil no seu usado ou direto na negociação do seu veículo. E tem mais: empresário ou produtor rural, descontos de até 18%. E tem muito mais: quem já é cliente ganha 2 revisões grátis. Faça um test drive e concorra a uma viagem. Outubro Rosa VNs Egipe, Natal e Mossoró. Perceba o risco, proteja a vida. Tá esperando o seu hit favorito tocar no rádio? A iByte também tem uma playlist de produtos que é música pros ouvidos. É a solução que cola na sua vida como um refrão chiclete. Visite nossas lojas. Acesse iByte.com.br ou fale com a central de vendas por WhatsApp ou telefone no 4025.000. Quem descomplica com a iByte sempre pede bis. Porque iByte é mais que tecnologia, é conectar soluções a você. A Humana Saúde acaba de chegar ao Rio Grande do Norte, trazendo a você a robustez de uma das maiores empresas de medicina de grupo no Brasil, com hospitais de referência, ampla rede credenciada e agência de atendimento acolhedora. Não perca a oportunidade de contar com planos de saúde completos, a preços acessíveis. Ligue 4020-6800 ou acesse humanasaude.com.br. Humana Saúde, tornando a saúde potiguar mais humana. Se você acha que a população de Natal está bem, que não tem que mudar, não vote em mim. Se para você a educação está boa, mesmo Natal sendo a pior educação entre todas as capitais do Brasil, isto dito pelo MEC, não vote em mim. Se o transporte está bom, você não precisa esperar na parada, não anda no aperto e o preço da passagem está justo, não vote em mim. Mas se você acha que Natal não está bem, que a saúde não está boa com as pessoas de madrugada nas filas da UPA, que a educação está péssima com os filhos fora da escola e a segurança está terrível com o natalense vivendo com medo, chegou a hora de mudar. Faz muito tempo que a gente vive dentro dessa lama. Quando chove é uma lagoa só, ninguém atravessa de uma rua para outra. Entra prefeito, sai prefeito e nada feito. O prefeito atual, né, que agora é candidato, prometeu vir calçar e infelizmente até agora não veio. Contra a corrupção, 17. Outubro é o mês da luta contra o câncer de mama, uma doença grave, mas que tem grandes possibilidades de cura se detectada precocemente. Realize seu autoexame regularmente, ficando atento aos sinais de alerta. Nódulos mamários ou axilares, deformidades nas mamas, alterações ou secreções nos mamilos. E as mulheres com mais de 40 anos devem fazer a mamografia anualmente. Consulte o site da Liga contra o Câncer para maiores informações. Apoio 98 FM. Olá! Olá, amigos! Chegou em Natal o circo mexicano mais famoso do mundo, Circo Hermano Soares. Com seu elenco internacional e com sua majestosa estrutura, instalado na Arena das Dunas. Estreia dia 30 de outubro, de segunda a sexta, às 20 horas, sábado e feriados, às 18h20h30, domingo, 16h18h20h30. Crianças a partir de R$15, bilheterias abertas diariamente às 10 horas da manhã. E não se esqueça, o verdadeiro circo internacional está na Arena das Dunas. Circo Hermano Soares. Aiá, nos vemos! Em Natal, o número de casos de Covid-19 reduz a cada semana, mas a pandemia ainda não acabou. Diversos países estão vivendo a segunda onda de contágio e no Brasil as mortes voltaram a crescer. Por isso, não relaxe nas medidas de prevenção. Continue com o distanciamento social. Lave as mãos e use a máscara. Ainda não estamos seguros. Faça a sua parte e evite uma segunda onda de contágio. Prefeitura do Natal. É claro que em apenas 2 anos como prefeito, não tive tempo de realizar os muitos projetos que tenho para Natal, ainda mais diante da crise da pandemia. Mas apesar de tudo isso, você sabe que sempre cuidamos da cidade e das pessoas. E eu e você sabemos que quem fez muito em apenas 2 anos pode garantir que agora vai fazer muito mais. Álvaro Prefeito, esse trabalha. 98. Está precisando trocar os seus óculos de grau? No Potiguar Laboratório Ótico, seus óculos antigos valem R$100 de desconto na compra dos novos. Quebrou? Enjoou? Quer trocar por um novo? Venha para o Potiguar Laboratório Ótico, traga seus óculos antigos, economize e saia com seus óculos novinhos. Entre em contato 99186-6161. Potiguar Laboratório Ótico, a inovação em óculos de grau, Natal, Parnamirim e Macaíba. Para quem ainda não o conhecia, Álvaro Prefeito se revelou um gestor corajoso e competente, que fez de Natal referência no combate à Covid-19. Enfrentou o desafio, aumentou e equipou a rede de atendimento, contratou pessoal e distribuiu remédios sob recomendação médica. O bom uso dos recursos deu a Natal nota ótima no ranking da Transparência Internacional, a respeitada instituição que monitora os gastos públicos na pandemia. Vote 45. Álvaro Prefeito. Esse trabalha. Você conseguiu sobreviver porque é uma garota muito incomum. Você não está sozinha. Baseado nos quadrinhos da Marvel. É importante entendermos o seu poder para poder ajudá-la a melhorar. Sabe o que são mutantes? Os Novos Mutantes, somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Compre seu ingresso pelo app da Cinemark. Hélio é 28. Olá, Natal, Coronel Hélio 28. O candidato às algemas, que se diz candidato de Bolsonaro, está querendo enganar você. Esse candidato recebeu fundo eleitoral. Eu, Coronel Hélio, abri mão do fundo eleitoral. Ele é o Nutella da direita. É contra a reeleição do nosso presidente. Eu, Coronel Hélio, luto contra a corrupção e tenho o apoio do governo federal. Coronel Hélio é 28, Bolsonaro é 28. Tem que ter coragem pra mudar. Cidade Atacadão. Semana do ofertaço do Cidade Atacadão. Preço baixo de montão. Confira. Café Quimimo 250 gramas, 3,58. Leite UHT Betânia 1 litro com tampa, 4,8. Biscoito creme cracker Vitamassa 400 gramas tradicional, 2,79. Desodorante aero Tabu 150 ml, 4,98. E água sanitária Marilux 1 litro, 1,15. Vem pra Cidade Atacadão. Para nós da Unimed Natal, ser potiguar de carteirinha é ter orgulho da nossa terra. É ter orgulho da alegria, da história e da força do nosso povo. E para você, o que mais é ser potiguar de carteirinha? É contar com mais de 40 anos de credibilidade. É contar com o melhor e maior plano de saúde do estado. Vem ser potiguar de carteirinha. Unimed Natal, 100% potiguar, 100% no RN. Todo mundo reconhece que eu fui uma surpresa na prefeitura. A verdade é que muita gente achava que eu não ia conseguir fazer um bom trabalho. Mas hoje, de acordo com a última pesquisa do Ibope, 63% da cidade aprova a nossa gestão e sente que a gente cuida das pessoas e da cidade. Vamos em frente, Natal. Ainda há muito o que fazer, mas trabalho é com a gente mesmo. Álvaro Prefeito, esse trabalha. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure um médico e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão e ao sair de casa, use máscara. Ministério da Saúde, Governo Federal. O som do com Bruno Manfredini. A gente já vai pra escalação aqui nos craques do jogo. Dionísio Teda traz tudo pra gente. Os craques do jogo. Começando pela equipe do ABC, os donos da casa que joga no estádio Frasqueirão contra a equipe do Coruripe. Escala pra gente, gringo. Pelo técnico Francisco Diá, o ABC Futebol Clube, camisa número 1 para Rafael, 2 Pedro Costa, 3 Richardson, 14, 13 para Vinícius Leandro, capitão da equipe, meia dúzia para Jason. No meio de campo, Vinícius Paulista, número 19, 17 para Valderrama, 25 Fabrício Bigode e a trinca formada por João Paulo, número 10, Ivanaldo, 26 e 23 para Kesley. E o banco de reservas da equipe do ABC, que daqui a pouco vai fotografar nas lentes de Adriano Ubicudo, da Tribuna do Norte, 12 para André Luiz, 4 Vitor Salvador, 5 Souza Tibiri, 15 para Wenderson, 18 Bruno Souza, 21 Iago e 24 para Tiago. Tá escalada então a equipe do ABC aqui no Som do Futebol da 98. Os craques do jogo. Escala os visitantes, a equipe do Coruripe. O time do Engenho, camisa número 12 para Alexandre, 2 Lázaro, 3 Walker, 4 Marcelo, meia dúzia para Daciel. No meio de campo, 5 Jair, 7 Caio, 8 Renato e 10 Pedro. No comando do ataque, 9 Alexandre Lima e 11 Gabriel. O banco de reservas da equipe do Coruripe, gringo. O Coruripe tem à disposição 70 Denison, 13 Paulinho, 14 Leandro, 15 William, 16 André, 17 para Matheus Brito e 18 o famoso João Grilo. Muito bem, Nilton César, está escalada a equipe do ABC, está escalado também a equipe do Coruripe aqui no Som do Futebol da 98. O que dá aí para tirar dessas escalações no pré-jogo, Nilton César? Veja bem, Bruno, o que dá para perceber é a dificuldade do técnico Francisco Diá em escalar um ABC, pelo menos com uma característica bem ofensiva. Aí eu me refiro aqui ao meio de campo, principalmente, porque o sistema defensivo se repete, vem sendo aquele já conhecido por todos nós e muito mais conhecido ainda pelo próprio torcedor do ABC. Mas com relação ali ao meio de campo, nós observamos hoje mais uma vez a escalação do Vinícius Paulista, um primeiro volante, um homem de marcação, um homem de pegada que vai ficar ali, claro, para resguardar o sistema defensivo, a entrada da área. Logo depois dele, Valderrama e depois o Fabrício Bigode. Observe que são três volantes, um com uma característica mais defensiva, que é o Vinícius Paulista. O Valderrama, ele consegue agregar aí as duas características, ou seja, é um homem que marca forte e tem uma certa saída de bola, como se fosse um segundo volante. E o Fabrício Bigode também é uma espécie de segundo volante e numa necessidade ele pode também se transformar em um primeiro volante. Agora, não são meias, eles são jogadores que não fogem da responsabilidade. Se tiver de sair um pouco mais, sai, mas nem sempre a vontade é tudo. Uma coisa é vontade e a outra coisa é a qualidade. Eu não posso esperar grandes lances de um cabeça de área, de um primeiro volante ou até mesmo de um segundo volante. Eles sempre vão pecar um pouquinho na hora da finalização, na hora daquele penúltimo passe, ou seja, o passe para deixar o atacante na cara do gol. O segundo volante, ele não pensa tanto como o homem de meia, que tem aquela característica, e aí essa característica ela é observada desde que o jogador ainda está ali vivenciando os primeiros anos de vida. Né? Ninguém vai transformar um segundo volante em um meia, da mesma forma que não se transforma um meia num primeiro volante, não tem como. Mas é aquilo que Francisco Diá tem, que ele enxergou, que é o que ele pode mandar a campo no dia de hoje. Essa partida onde vai valer aí a liderança do grupo, que é importantíssimo nesse momento para a equipe do ABC, ou seja, manter esse primeiro lugar, independente lá do resultado, seja qual for, do Vitória da Conquista. Completando esse meio vem o João Paulo, não sei se vai ficar ali como um meia ou se vai jogar como o Diá costuma usar muito essa palavra, espetado em uma das pontas, que ele pode ficar por um lado, o Kesley ou o Ivonaldo do outro na direita e um mais pelo meio, ou não, ele pode trazer o João para chegar de trás com a bola dominada na característica de meia, meia atacante que tem, chegando, armando para o Ivonaldo e para o Kesley, ou o Ivonaldo chegando de trás com o João Paulo, os dois fazendo essa dupla com o Kesley mais adiantado. Eu vou observar essa questão tática quando a bola rolar, porque devido à necessidade, o Diá pode ter modificado o posicionamento da equipe. Só dá para saber realmente quando a bola rolar. Mas o simples fato da presença dos três cabeças de área num jogo em casa contra o Coruripe mostra que foi ou que é muito mais por deficiência no elenco de qualidade do que propriamente porque irá enfrentar, com todo respeito ao Coruripe, um grande adversário e precisa dessa proteção toda no meio de campo. Agora, com a escalação desses três homens, Vinícius Paulista, Valderrama e Fabrício Bigode, aí é claro que o ABC vai precisar, e muito hoje, dos lados do campo. Eu vou me referir ao Pedro Costa e ao Jason. Vão ser peças importantíssimas no jogo de hoje, fazendo com que o ABC não fique somente com o jogo truncado pelo meio de campo, seja uma equipe previsível. Pelo contrário, precisa sair pelos lados do campo. É fácil jogando 15 horas aqui no Frasqueirão? É não. É fácil para mim comentar aqui, estou no terceiro andar, e daqui está até ventilado para nós. Agora, para quem está ali dentro do gramado, não será nada fácil. Então eu entendo que será um jogo de dificuldades para a equipe do ABC, pela escalação, pelo horário do jogo e com todo respeito ao Coruripe. Nem tanto pela qualidade técnica do Coruripe, mas sim pelas deficiências do próprio ABC, que está encontrando, o Francisco Diá encontrou dificuldades, inclusive para montar o seu 11 inicial. Ok, Newton, aqui no Som do Futebol da 98, 14 horas e 39 minutos. No Som do Futebol, daqui a pouquinho a bola rola em nome de Cachaça 51, sempre uma boa ideia. A Manco Vavin tem soluções completas para toda obra. Não tem plano, tem Multimedical. Ligue 20-30-80-04 ou WhatsApp 98191-7077. E se tem bola na rede, tem Rede Mais. Na Rede Mais você vai encontrar flocão de milho Vitamilho 500 gramas, R$1,09. Linguiça de frango Sadia, o quilo, 12,98. Margarina Claybon, 1 quilo, 5,49. Pizza Pif Paf, 460 gramas, diversos sabores, 9,98. Papel higiênico milifolha dupla, R$12,98. Os nossos anunciantes aqui do Som do Futebol da 98. 14 horas 40 minutos. Dionísio Oteda, como é que tá? Meia equipe, os jogadores já voltaram todos, da mesma forma do lado do ABC também. O pessoal subiu, fez o aquecimento, apenas agora os goleiros Rafael e também o suplente, que é o André Luiz. Terminando o aquecimento com o Tinho Lucena, o Wagner, o pessoal da rouparia já recolhendo tudo, para daqui a pouquinho sim. Vai para o vestiário, troca o material e volta para enfrentar o Coruripe. Clima agradável, meu caro Bruno, aqui em Ponta Negra. A brisa boa, agora aquele calor, né, de princípio de verão já, segunda quinzena do mês de outubro, já começa a ficar um pouco mais abafado. Deve estar quente para quem está lá dentro no gramado. Aqui nas cadeiras está uma maravilha. Sobre isso que o Newton comentou, O detalhe é que o meio de campo do ABC é muito diferente daquele que vinha sendo colocado em campo até mesmo quando da saída de jogadores importantes como Cedric, como tantos outros que saíram, como Jailson, que foi para o futebol da Arábia. Então você tem um meio de campo hoje que, tirando ali a presença do próprio João Paulo, que já vinha sendo titular, e o Valderrama, que outrora vai e volta, questão de lesões, mas aí você tem Vinícius Paulista sendo titular, o Fabrício Bigode sendo efetivado, essa nova formação com três volantes também, o Ivanaldo, Kesley. Então um time bem diferente do meio para frente daquele que o Francisco Diá vinha colocando em campo, e na frente também, onde você vinha ali com o Felipe Alves, com o Berguinho. Então o ABC vai tá com a cara bem diferente, viu, Bruno? Ok, então, Dionísio Altero aqui no Som do Futebol da 98. Bruno, oi, Renan. O gringo deve estar um clima super agradável também para Marcos Lopes e Capixaba, que nesse momento já passaram de Mossoró, não é? Almoçaram agora há pouco, estão a caminho de Sobral para amanhã transmitir Guarani e América. Ah, a viagem é agradabilíssima, né? Aquele papo descontraído com Capixaba, né? Olha, corajoso. Marcos mostra que tem um psicológico muito forte, né? Sobral, nesse momento, está fazendo 38 graus. Misericórdia. 38 graus. Eu fui em Sobral dois anos atrás. 38 graus dentro do freezer, né, Bruno? Exatamente. Eu fui em Sobral dois anos atrás, numa manhã de sábado de 2018, do mês de novembro, bateu 43 graus em Sobral. Então, amigo, aguenta, Marcos Lopes e Jackson Capixaba, nessa viagem lá no Som do Futebol da 98. Quanto a Capixaba, não tem muito problema. É de pau dos ferros, né? Então, não tem que reclamar, né? De calor. Já tá acostumado com relação a clima, viu? Já que Renan, gringo. Que citou Capixaba aí de pau do ferro, Nilton também, não é, professor Nilton? É acostumado com esse clima quente, né, Nilton, lá na sua região. Olha, mas Curras Novos, se formos aqui comparar com lá o Alto Oeste, acaba sendo até frio, viu, Renan? Agora, minha sogra, que mora lá em Severiano Melo, a última vez que eu estive lá foi para pedir socorro, viu? E agora não está diferente, não, porque tive contato com ela hoje, disse que está quente, mais quente. E quem mora lá dizer isso, imagine nós. Estamos acostumados, principalmente aqui no litoral. Por falar nisso, deixa eu mandar aqui um abraço para o seu Antônio, meu pai, né? Vai já descer para Curras Novos, já está só aguardando o carro vir pegá-lo. Boa viagem, seu Antônio, e esperando já o retorno. Aquele abraço. Ok, então, Renan, Nilton, ó, o Jackson Capixaba, ele já tá acostumado com o calor, né? Porque ele participa muito da frigideira. Ele é cadeira cativa da frigideira de Marcos. Isso se reflete também, meu caro Bruno e público do Som do Futebol, no comentário que o Nilton fez, voltando agora para a situação. Eita, nós, alguém bateu aí na tomada e desligou o equipamento. Enquanto isso, você interage conosco, 981419898. Enquanto a gente reconecta, enquanto eles reconectam lá o equipamento. Voltou, Renan? Voltou. Opa. Voltou, né, Bruno? Não 100%, tá com um zumbido, tá com um chiado, Renan. Pronto, vamos tentar resolver aqui, vamos tentar solucionar esse zumbidozinho, tá bom? Ah, rapaz, quem foi que chutou a tomada, Renan, pelo amor de Deus? E o ouvinte pode mandar a sua mensagem no 981419898. Enquanto a gente, eles reconectam lá o equipamento no estádio Frasqueirão. Boa tarde, me chamo Cleison Souza, moro em Natal, mas já residi lá em Sobral. Ó, dois anos morei em Sobral, lá 40 graus dá na sombra. Pois é, garoto, pois é. E você pode mandar o seu palpite aqui no Som do Futebol da 98, 981419898. Qual o seu placar? Mensagens aí em áudio. Oi, Bruno, eu sou fulano, tô no bairro tal, ouvindo a 98. Hoje é tanto a tanto. Ó só, o Rogério Paulo, ele diz que hoje é 5-0 para a equipe do ABC. O pessoal no YouTube também interagindo conosco, pode deixar o palpite no Som do Futebol da 98, 981419898. É o nosso WhatsApp. Oi, Renan. Voltou? Ou continua o barulho? Continua, Renan. Ô, Renan. Oi. Continua. Vamos ver aqui, é um capim, rapaz. rapaz. Pronto, parou, não é isso? Parou, estamos de volta com 100% da qualidade da 98 FM. Oi, agora sim. Ah, Renanzinho. Então, como dizia, se reflete também no banco de suplentes. Você tem hoje apenas 7 atletas no banco. E você tem nomes que desapareceram aí, como Berguinho, Felipe Alves, os que deixaram o clube, os que estão no departamento médico, na transição ainda. Então, a equipe desfigurada do meio para frente, com uma base sólida do meio para trás, muito mexida na frente, e no banco, opções que já o Francisco Diá vem tentando e não vem conseguindo. E outros que sumiram mesmo, né? O Pedrinho não tá aí, né? Então, muitos jogadores que chegaram, tiveram oportunidade, não corresponderam e também estão, por sua vez, sumindo até do banco. Ok, então aqui no Som do Futebol da 98, você torcedor, você torcedora, continua mandando sua mensagem, porque agora nós vamos relembrar aqui a trajetória da equipe do ABC na Série D do Campeonato Brasileiro. Situação do confronto. Na primeira rodada, a equipe do ABC empatou 1-1 fora de casa com a equipe do Itabaiana de Sergipe, no estádio Etelvino Mendonça, no dia 20 de setembro, jogo das 16 horas. Na segunda rodada, o ABC goleou a equipe do Jaciobá pelo placar de 7-0 no domingo 27 de setembro, às 16 horas. Já na terceira rodada, a equipe do ABC viajou e jogou no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, no primeiro dia do mês de outubro, às 20 horas, e venceu pelo placar de 3-0. Já na quarta rodada, o ABC jogando no dia 6 de outubro, às 20 horas, empatou em 0-0 com a equipe do Central do Caruaru do Pernambuco, no estádio Frasqueirão. Na quinta rodada, clássico potiguar, no estádio Barretão, no domingo, no dia 11 de outubro, às 15h30, a equipe do ABC empatou fora de casa com a equipe do Potiguar de Mossoró. Na sexta rodada, o ABC viajou até Coruripe e no estádio Gerson Amaral, na última quarta-feira, dia 14 de outubro, jogando às 15h30, perdeu pelo placar de 1-0. Na sexta rodada, a equipe do ABC... Na sétima rodada, na verdade, a equipe do ABC venceu no estádio Frasqueirão, no dia 18 de outubro, a equipe do Frei Paulistano, pelo placar de 1-0. Já na quarta-feira, dia 21 de outubro, no estádio Titão, jogo às 16 horas, lá no município de Frei Paulista, o ABC venceu pelo placar de 1-0 o Frei Paulistano. Agora sim, no retorno, na nona rodada, tem ABC e Coruripe, aqui no Som do Futebol da 98, a bola rola às 15 horas. Na décima rodada, próximo sábado, dia 31, no estádio Frasqueirão, às 16 horas, tem ABC e Potiguar de Mossoró. Na 11ª rodada, tem Central de Caruaru e ABC no estádio Lacerdão, no domingo, dia 8 de novembro, às 15 horas. Na 12ª rodada, sábado, no estádio Frasqueirão, o jogo vai ser às 16 horas, tem ABC e Vitória da Conquista. Na 13ª rodada, no estádio municipal de Arapiraca, que acontecerá no sábado, dia 21 de novembro, às 16 horas, tem Jaciobá e ABC. E fechando a última rodada da fase de grupos, que acontecerá, está prevista para o sábado, dia 28 de novembro, tem ABC e Itabaiana, jogo este que a equipe do ABC joga em casa. O ABC tem 15 pontos em 8 jogos, foram 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas. A derrota para a equipe do Coruripe, justamente para o Coruripe. E neste grupo, o ABC marcou 13 gols e sofreu apenas 2 gols. Já a equipe do Potiguar de Mossoró, que é o outro representante potiguar no grupo 4 da competição, tem o melhor ataque da competição no seu grupo 4. Isso mesmo, o Potiguar com os 7 gols de ontem em cima da equipe do Jaciobá, chegou então aos 17 gols na competição. Se o ataque do Potiguar de Mossoró está bom, está ótimo, é o melhor, em contrapartida, a defesa é a segunda pior, sofrendo 14 gols na competição. Só perde para o Jaciobá, que é o lanterna do grupo, e marcou 14 gols e sofreu 30 gols na competição. Veja só, a equipe do Jaciobá, Newton César, tem 14 gols na competição. A equipe do ABC tem 13 gols. Isso significa que o Jaciobá tá marcando gols. Lá na frente, os caras estão fazendo, mas lá atrás, a defesa está péssima com 30 gols sofridos. Em contrapartida, a equipe do ABC tem a melhor defesa na competição, no grupo 4, com apenas 2 gols sofridos. Alguns números e curiosidades do grupo 4 para você, torcedor. Detalhe, gringo. ABC já no gramado, fez aquela corrente positiva antes de subir o túnel, comandado ali, o famoso ele papo antes de entrar em campo, o Vinícius Leandro, né? Que tem uma oratória muito boa, forte, e é o capitão da equipe ABCista. Do lado esquerdo, Jaciobá tinha pintado primeiro no gramado do Frasqueirão, ostentando seu tradicional uniforme nas cores verde e também laranja, e do seu principal patrocinador também, que é um açúcar muito conhecido aqui na região, que leva também o nome da simpática cidade de Alagoas. Do lado esquerdo, o Cururipe, verde e laranja. Do lado direito, ABC, preto e branco, já postado no gramado, uniforme todo branco da ABC, com detalhes em preto, tá bom? Tá ok, então, Dionísio Teda, aqui no Som do Futebol. À primeira vista, quem olha e chega e diz, parece um ABC e Alecrim. Poderia ser ABC e Palmeira de Goianinha também. Poderia ser ABC e Açu, gringo? ABC e Açu também. Poderia ser ABC e Chapecoense, gringo? Poderia ser ABC e Hertha Berlim, que também vi. Muito bem, Dionísio Teda, aqui no Som do Futebol da 98. E o ouvinte participa, 981419898. O estagiário tá aqui por trás de mim, morrendo de rir aqui com a resenha do gringo. Boa tarde, Bruno. Tô aqui no Alecrim, mas minha esposa Paula, torcendo pelo mais querido ABCzão do Povão, 2-1. Esse é o Rogaciano Domingos, aqui no Som do Futebol da 98. Bruno Felipe, boa tarde. Aqui quem fala é Germano das Rocas. ABC 3-1. Germano das Rocas dizendo que hoje é ABC 3-1. Boa tarde, um bom trabalho a todos. Hoje é ABC 3-0. Sou Cirilo de Neópolis. Boa tarde, meu amigo Bruno. Hoje vou obcecar o ABC, viu? 2-1 pro Cururico. Um abraço, aqui é o Sérgio de Campestre. Sejando alternativo de Campestre, é torcedor do América, tá ligado aqui na 98. Libânia de Parnamirim está ligada, ela diz que hoje vai dar ABC. O João Rondon está em Imperatriz, no Maranhão. Boa tarde, o ABC vai ganhar hoje de 3-1. Tem mensagem chegando no 981419898. Alô, Bruno, mande alô pra Nação Alvinegra, em São José de Mipibu, a terra do Renan Silva. Hoje vai ser 2-0 para o ABC. É o Clenilson Nascimento interagindo e participando conosco. Boa tarde, 98. Hoje é peia na Burra Preta. Esse é o Theo participando aqui também, interagindo no WhatsApp. Fala, Brunão. Hoje a decisão ganha de 1-0. Mas minha avó tá dizendo que o América faz o que, vó, amanhã? Ganha de 2. Aí, o América ganha de 2-0, Bruno, ela tá dizendo amanhã. Esse é o Adriano Alvinegra, o Adriano Camilo tá aqui no Som da 98. Um abraço pra simpática vó do Adriano, dizendo que amanhã o América também ganha de 2-0. Vamos às nossas últimas mensagens, antes de passar em definitivo, para Renan Silva, para Dionísio Teda, Milton César, direto do estádio Frasqueirão, em nome de Cachaça 51, sempre uma boa ideia. A Banco Vavin tem soluções completas para toda obra. Não tem plano, tem multimédica, o Ligue 2030-8004 ou WhatsApp 981917077. Se tem bola na rede, tem Rede Mais. Boa tarde, pessoal do Tocando a Bola. Hoje é 4-0 ABC, viu? 4-0. Esse é o Fábio Coutinho, aqui no Som do Futebol da 98. Boa tarde, meu amigo Vladimir. Hoje a Bessezão do Povão é 3-0. E amanhã apenas Paquita. O torcedor vai se esquentando, o torcedor vai entrando no clima do jogo, aqui no Som do Futebol da 98. Boa tarde, Bruno. Hoje é 3-2. Okay. O ABC vai ganhar. Tá certo. Tô torcendo pro ABC. Está ligadinho aqui no Som da 98. Kenai Sotero Pinheiro, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Estou morando em Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais. Eita, nós, estou ouvindo através do aplicativo Rádios Net. Sou ABCista desde o nascimento. Tá bom então? 1-0 Cururipe. Eita, o torcedor tá aqui no Som do Futebol da 98. 14 horas e 56 minutos. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. rolar. E se a bola vai rolar aqui no Som do Futebol da 98, eu vou chamar ele para narrar os primeiros 45 minutos de emoções. É o BCzão do Povo jogando em casa. E aqui na 98 você fica por dentro de tudo, no melhor pré-jogo, no melhor aquecimento. Você vai ouvir lance a lance, detalhe a detalhe, aqui no Som do Futebol. Silva, o narrador Vibração. Tudo pronto por aqui no estádio Maria Lamas Farache. Daqui a pouquinho a bola rola nesse momento. A arbitragem já fez ali o sorteio, não é, Dionísio Outeda? Últimas informações à beira do Frasqueirão Gringo. Isso, apenas horário regulamentar, já que a partida tem transmissão via aplicativo coordenada aí pela CBF. Lado direito, a BC faz a última corrente positiva. Lado esquerdo também, a equipe do Coruripe. Abraçar o aniversariante do dia, o Naninho aqui veio nos lembrar, que hoje é o aniversariante de Valfran Valentim, nosso querido presidente da CERN. Então, sinta-se abraçado, amigo querido, neste seu natalício. Valeu, valeu. Grande Valfran Valentino, aquele abraço, muitos anos de vida, saúde e paz. O resto a gente corre atrás ouvindo o Som do Futebol. João do Box 6 na rodoviária de São José de Mipibu, meu amigo Paulo Peixoto, também na sintonia do Som do Futebol. Boa tarde, Renan, ligado na transmissão, abraço. É o Sérgio do Alternativo de Campestre. Quem vai dar o pontapé inicial na bola aqui nessa tarde de segunda-feira é a equipe do Coruripe, que vai ficar à minha esquerda, o ABC à direita da cabine de rádio, da equipe da Rádio 98 FM. ABC todo de branco, camisa branca, calção branco, meiões brancos, e o Coruripe todo de verde, como diz Dionísio Outeda, já frisou, camisa verde, calção verde, meiões verdes, com detalhes em branco na camisa, no uniforme do Coruripe. Primeiro jogo, jogo de ida lá, Coruripe derrotou a equipe do ABC por 1-0. Hoje o ABC tenta mais 3 pontos, tenta mais uma vitória para seguir vivo, para seguir principalmente liderando o Campeonato Brasileiro da Série D no seu grupo. Nesse momento é respeitado 1 minuto de silêncio aqui no Frasqueirão. Homenagem póstuma às vítimas da Covid-19 em todo o mundo. O árbitro Luciano da Silva, do Ceará, acerta ali o seu cronômetro. Vai dar início à equipe do Coruripe. Agora ele confere os últimos detalhes. Espera apenas o sinal que vem ali do quarto árbitro, o Tarcísio Flores, para dar início, pontapé inicial, só aguardando o horário da televisão e também do aplicativo. Vai rolar a bola aqui no estádio Frasqueirão, lembrando que amanhã tem Guarani de Sobral e América, direto de Sobral, no Ceará. Marcos Lopes e o nosso Jackson Capixaba vão trazer para o torcedor e também o Exmar Tavares as emoções do Campeonato Brasileiro da Série D. A 98 FM rodando aí o Nordeste, rodando o Brasil, para levar até o torcedor as emoções do nosso futebol. ABC, América, Globo e também o Potiguar. Aguarda agora apenas o horário oficial, não é isso, gringo? No nosso canal do YouTube também você pode acompanhar a transmissão da 98 FM. Lembrando, é o maior canal do YouTube de rádios do Rio Grande do Norte, um dos maiores de todo o Nordeste. Você pode entrar lá, youtube.com. Ô, Renan, 98 FM, batendo, gringo. Aqui é apenas autorização para o sinal de TV, o preparativo da equipe que está fazendo aqui a filmagem, né? Tudo, apenas autorização aqui, chegou agora. Agora sim, 1 minuto de silêncio e aí depois sim, inicia a partida. É isso aí, agora sim, estava aguardando o ok da TV que vai transmitir essa partida aqui no Frasqueirão. Lembrando o nosso canal do YouTube, youtube.com/98FM Natal, comandando as redes sociais nesta segunda-feira. O grande Yuri Rocha está lá nos estúdios da 98 FM, no Instagram, também no Twitter, no Facebook e no nosso canal do YouTube. A bola vai rolar aqui no frasqueirão. Autoriza Luciano da Silva. É bola rolando para BC e Coruripe. O Coruripe já tentava a investida aqui pelo lado direito, cortou de cabeça, o Jason colocou pela linha lateral, arremesso manual para o Coruripe, já cobrado, quem domina por ali na quarta zaga é o Marcelo, agora tocando, abrindo aqui do lado direito, para o Valker para, domina, prende a bola, toca para o camiseta número 8, que é o Renato trabalhando, olha o recuo de bola, chega espandando o taco por ali, a equipe do Coruripe, bola no comando de ataque, tocou de cabeça, o Vinícius Leandro, ele conseguiu sair da primeira marcação, perdeu para o segundo marcador, mas a arbitragem estava em cima e assinalou falta em cima do Leandro, não é, gringo? O Leandro Vinícius já estava na bola, tinha ganho o lance, mas aí o camisa 11, o Gabriel, chegou travando por trás. Falta cometida em cima do capitão Alvinegro, já cobrada 0-0 na informação de Multimedical. São as primeiras movimentações aqui no gramado do Frasqueirão, a equipe do ABC dominando lá pelo lado direito com Pedro Costa. Pedro Costa recuando para o Richardson. Richardson recua ainda mais para o goleirão Rafael, que sai até a linha intermediária. Agora sim soltando para o Valderrama. Valderrama vem com a bola dominada, abre aqui do lado esquerdo para o Vinícius Leandro, ele recuando mais uma vez a bola para o goleirão Rafael. Rafael trabalha com os pés na intermediária, abre lá do lado direito para o Richardson. Opa, Richardson não brinca, garotinho. Ele perdeu a bola, voltou a bola, bateu no contrário, voltou para o Richardson. Ele já abriu para o João Paulo. João Paulo vai lá pelo lado direito, lançamento buscando o Kesley. Saiu o goleirão do Coruripe. Catou, não deu rebote para ninguém, gringo. O João Paulo viu o Kesley posicionado entre dois zagueiros, deu a bola aberta, tentando aí a penetração do atacante e não chegou a tempo. O goleiro Alexandre cortou, já colocou o Coruripe na parada. Tudo igual no Frasqueirão, Renan, 0-0, na informação de Cachaça 51. É o Marcelo que sai jogando aqui do lado direito com o Valker. Valker tentava a investida de bola buscando o comando de ataque, ela bateu no contrário, foi pela linha lateral, arremesso manual para o Coruripe, 98, som do futebol. Esse ano, a Companhia Milha de Bebidas, que faz a nossa Cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. Olha o Kesley com a redondinha dominada, vem aqui, rente a linha lateral pelo lado esquerdo. A bola saiu, foi arremesso manual, mas foi jogada bacana do Kesley por aí, não é isso, gringo? Saiu driblando, só que num dos dribles perdeu o controle da criança. Famoso saiu com bola e tudo, lateral para o Coruripe. Alô, professor Batista, retransmitindo o somzão da 98 FM, Web Rádio Goianinha. Valeu, professor Tadeu Madruga, também com a gente na sintonia, recuando de cabeça o goleirão ali, saiu o goleiro do Coruripe, catou legal, não deu rebote pra ninguém. 98, som do futebol. A Manco Vave é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar a Manco Vave. Amanhã tem para você aqui no Som do Futebol, Guarani de Sobral e América. A partir das 14 horas começa a nossa jornada, 15 horas. A bola rola, é o Mecão em busca de mais uma vitória. O América que vai para cima do Guarani, não é? E a equipe da 98 na cola do futebol pode. Marcos Lopes e Jackson Capixaba transmitem direto de Sobral, Guarani América, e o professor Edmar Tavares comenta. Olha a equipe do ABC no comando de ataque, aqui na ponta esquerda vai o Kesley para cima da marcação, tentava escapar, caiu, pediu falta, o juiz disse que não foi nada, já que tomou o time do Coruripe. Quem vem com ela dominada é o Lázaro, tentava jogar do Valderrama, deu o combate, a bola se perdeu pela linha lateral, arremesso manual, 98, som do futebol. Não tem plano? Tem Multimedical. Ligue 2030-8004 ou pelo WhatsApp 98191-7077. Vai cobrar o arremesso manual, a equipe do Coruripe com o Lázaro, tomou distância, agora sim cobrando o arremesso manual, buscando aqui no comando de ataque o camiseta número 11, que era o Gabriel, ganhou a bola, olha o ABC no comando de ataque, vai entrando, vai pintar o primeiro, bateu pra fora! A jogada de perigo na entrada da área, por pouco não sai o primeiro do mais querido gringo. E foi a primeira boa chegada do ABC na partida, Renan, e a finalização por muito pouco não termina em gol. Tudo igual no Frasqueirão, Coruripe todo fechado, sendo atacado pelo ABC, na informação de Multimedical. É, o Ivanaldo brigou pela bola, ganhou, chutou pra fora, por pouco o ABC não abre o marcador aqui no Frasqueirão. Agora quem tá com a redondinha dominada aqui, rente a linha lateral é o Kesley, soltou, a bola chega até o meio de campo com o Fabrício Bigode, buscou o João Paulo, bola no comando de ataque buscando o Ivanaldo, tá impedido, gringo, parou. O Ivanaldo titubeou, achou que não estava em condição legal, parou, depois voltou, estava realmente em posição de impedimento, já marcado, já cobrado pelo Cururipe. No tic-tac do relógio, no toque da bola, a 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca, 5 minutos do primeiro tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão. É Campeonato Brasileiro Série D. No placar da Cachaça 51, sempre uma boa ideia. E a Manco Vavin tem soluções completas para toda obra, tá lá. ABC tem 0, Coruripe também tem 0. Pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no grupo 4, a equipe do Potiguar de Mossoró, na tarde de ontem, venceu no Estádio Municipal de Arapiraca a equipe do Jaciobá pelo placar de 7-3. Renan Silva, o narrador Vibração, anunciando para você de segunda a sexta-feira, 5 da matina, tem o Café com Notícia com Salatiel de Souza e Hugo Gomes. É audiência disparada em todo o Rio Grande do Norte. A jogada com Fabrício Bigode lá pelo lado direito, arremesso manual favorecendo a equipe do ABC, tentou dar uma de João sem braço por ali o atleta do Coruripe, mas a arbitragem deu arremesso para o ABC, já cobrado. 98, som do futebol. Esse ano, a Companhia Milha de Bebidas, que faz a nossa cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. Já recebeu o Vinícius Paulista, tocou lá do lado direito com o Richardson, a bola com Pedro Costa no comando de ataque, tentava o cruzamento, chegou o zagueirão do Coruripe, meteu pela última linha, é escanteio pro BCzão, hein, gringo? O cruzamento rasteiro que veio ali procurando o ataque do ABC, o zagueirão Marcelo se apavorou, se atrapalhou com a criança, colocou pela linha de fundo, esquinado, lado direito, quem cobra? Fabrício Bigode. Vem Fabrício Bigode para a cobrança do escanteio lá pelo lado direito, capricha garotinho, capricha garotinho, agora 7 minutos do primeiro tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão, tá 0-0, quem sabe na bola parada o primeiro gol do jogo, botou na área, foi comprida demais, buscava ali o Vinícius Leandro, não conseguiu, ele mesmo saiu, veio buscar a bola aqui na intermediária de ataque, agora buscava a jogada no comando de ataque ali com o Kesley, a bola vai pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. 98, som do futebol. A Manco Vavin é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar a Manco Vavin. Professor Newton César, agora 7 minutos e meio do primeiro tempo e essas primeiras movimentações de por enquanto ABC 0, Coruripe também 0, Newton. Olha, as equipes se estudando, né? Se estudando bastante, o Coruripe tem um posicionamento bastante defensivo, quer jogar no erro do ABC. O ABC tenta chegar estudando o posicionamento do adversário, já chegou uma vez em uma falha do sistema defensivo, um bate-cabeça ali dos dois defensores do Coruripe, a bola sobrou para Ivonaldo, foi a melhor oportunidade, finalizou para fora, os goleiros ainda não trabalharam, mas o ABC, até pelo fato de jogar em casa, se apresenta pelo menos no campo de defesa do adversário. Olha a jogada espichada no comando de ataque, buscava por ali o Pedro Costa, a bola correu demais, saiu pela última linha, é tiro de meta, gringo. E chegou bem o Pedro Costa, viu que a zaga ficou vacilando, titubeando, conseguiu roubar a bola, mas aí depois na linha de fundo, acabou perdendo o compasso, saiu com bola e tudo, tiro de meta para o Coruripe, 0-0, na informação de Multimedical. Alô, meu amigo Clenilson, tá na sintonia do som do futebol, ouvindo a maior audiência do Rio Grande do Norte. Chegou cortando Vinícius Leandro, colocou pela linha lateral, é arremesso manual para o Coruripe, 98, som do futebol. Não tem plano? Tem Multimedical. Ligue 2030-8004 ou pelo WhatsApp 98191-7077. É o Coruripe que sai ali pelo meio com o Caio. Caio abriu na esquerda. Quem dominou agora foi o Daciel, voltando no meio de campo do círculo central para o Renato. Abertura de bola aqui do lado direito, que é o camiseta número 3. Vai para cima o Valker. Já soltou curtinha por ali. A bola foi forte demais. Buscava a jogada com o Lázaro. Se perdeu pela linha lateral. Arremesso manual para o ABC, já cobrado pelo Jason. Colocou nos pés do João Paulo. João Paulo recuando a bola até a linha defensiva ali para o Vinícius Leandro. Ele já solta ali no meio com o Richardson. Richardson sai trabalhando a bola. Passadas largas. Abertura de bola lá do lado direito. Quem domina é o Pedro Costa, vai pra cima, Pedro não percebe. resolveu voltar a bola para o Richardson. Richardson dominando, agora abertura aqui do lado esquerdo com Vinícius Leandro. Agora 9:40, 0-0 aqui no Frasqueirão. Buscou abertura de bola aqui com o Kesley, rente a linha lateral pelo lado esquerdo. O Kesley já perdeu a bola, vai para cima o Ivanaldo, tentava a jogada, perdeu o Ivanaldo, recuperou o Jason. Jason solta no comando de ataque com João Paulo, tabelinha esperta, vai para cima Jason, já perdeu a bola Jason, soltou a bola, olha o contragolpe do Coruripe aqui com camiseta número 11, que era o Gabriel, tentava a jogada, a bola foi comprida demais, se perdeu pela linha lateral, é arremesso manual no tic-tac do relógio, no toque da bola. A 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca, 10 minutos do primeiro tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão, Campeonato Brasileiro Série D. E no placar de Não Tem Plano, Tem Multimedical. Ligue 2030-8004, WhatsApp 98191-7077. Tá lá. ABC tem zero, Coruripe também tem zero. Em cadeia com a 98 FM, STI Web Rádio, lá de São Bernardo do Campo, ligado aqui no Som do Futebol da 98. Amanhã a bola rola também no grupo 3. Tem Guarani de Sobral e América, direto do estádio do Junco, lá no Sobral. E você acompanha também aqui no Som da 98, com narração de Marcos Lopes, no Som do Futebol. Renan Silva, o narrador vibração. Anunciando pra você de segunda a sexta-feira, ao meio-dia em ponto, tem 12:98. Com Ana Karina Castro e Thiago Rebolo. É a equipe do Coruripe que vem com ela dominada aqui pelo lado direito, buscando a jogada no comando de ataque com Renato. Já retomou ali o Vinícius Leandro. Sai o time do ABC, rompeu a linha demarcatória do gramado. Valderrama abriu aqui na ponta esquerda. Vai o Kesley pra cima da marcação, já dobrou a marcação. Tentou o Kesley direto, soltou o goleiro do Coruripe, deu rebote, afasta de lá a zaga do Coruripe, agora sai tocando, quem domina por aqui pelo lado direito é o Val, que tentava a investida de bola, já recuperou o ABC, bola no comando de ataque com o Fabrício, olha o cruzamento, bateu pra fora. Jogada bacana aqui pelo lado esquerdo, por pouco não sai o primeiro, hein, gringo? E aí, dois detalhes, primeiro que Kesley dá de três dedos, não dá, né? Tentou um três dedos, atrasou para o goleiro conseguiu ser pior que Kesley, de peito de pau, deu rebote, com muito pouco ABC não abre o marcador. Na sequência da jogada, aí sim, um bom passe de Kesley, e aí o Fabrício Bigode tinha opções dentro da pequena área, preferiu bater direto, bateu como volante bate, né? Na rede, do lado de fora, apenas tiro de meta. É, Newton César, o Alexandre, goleiro do Coruripe, já mostrou que não tem tanta segurança, hein, Newton? É verdade, e a equipe do ABC já percebeu que se apertar e ficar mais tempo no campo de defesa do Coruripe, vai acontecer alguma coisa de positivo. O tempo que está, estamos apenas ainda no começo do jogo, mas já está chegando. Chegou uma vez, chegou a segunda vez, o que tem que fazer é ter mais calma na hora dessa finalização. Essa agora era para dar a volta, o jogador bateu direto no gol, a bola foi pelo lado de fora da rede. Dá sim para o ABC. Olha a esticada de bola com Kesley aqui na ponta esquerda, tá impedido, não é, gringo? Faltou na aula de impedimento, Kesley, totalmente impedido, a arbitragem marcou em cima do lance, 0-0 na informação de Amanco Vavin. Grande Yuri Rocha nas redes sociais da 98, o canal da 98 no YouTube bombando, hein, Bruno? Isso mesmo, Renan Silva, faltam 50 inscritos para batermos a marca de 50 mil inscritos, então corre lá, youtube.com/98fm, faltam 50 inscritos para 50 mil inscritos. Olha que marca sensacional, canal do YouTube da 98fm, quem vem com ela dominada aqui pelo lado direito é o Val, que já rompeu a linha demarcatória do gramado, tentava a jogada ali buscando o garotinho Gabriel, chegou a equipe do ABC tocando pela linha lateral, mas ela resvalou no contrário, a arremesso lateral favorecendo ao time do ABC. 98, o som do futebol. Esse ano a companhia Miller de Bebidas que faz a nossa cachaça 51 faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. Ouvindo o som do futebol lá em São José de Mipibu, a minha terrinha, o professor Alexandre Freire é ouvinte assíduo aqui do futebol da 98 FM. O Fabrício trabalhando, recebeu a bola agora, o Valderrama no círculo central, já soltou cá atrás para o Vinícius Leandro. Olha a inversão de bola do Vinícius, achou lá na ponta direita de ataque o Pedro Costa vai para cima da marcação, tomou a frente o contrário, a bola sai pela última linha, é apenas tiro de meta para a equipe do Coruripe. Ô gringo, que inversão de jogada foi essa do Vinícius, hein, garotinho? E essa sim foi muito bom, passe mais de 35 metros no pé do Pedro Costa, que acabou se atrapalhando, tentou o drible, saiu com bola e tudo, apenas tiro de meta para a equipe do Coruripe. Goleiro do Coruripe, o Alexandre, pede ali para o companheiro ajeitar a luva dele, tá ajeitando, vai para a cobrança de tiro de meta, tudo igual 0-0, na informação de Amanco Vavim. No tic-tac do relógio, no toque da bola, a 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca, 15 minutos do primeiro tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão. É Campeonato Brasileiro Série D. E no placar da Cachaça 51, sempre uma boa ideia. E a Manco Vavim tem soluções completas para toda obra. Tá lá. ABC tem zero, Coruripe também tem zero. Daqui a pouquinho, 15 horas e 30 minutos, a bola rola no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. Tem Itabaiana de Sergipe, Vitória da Conquista, jogo válido também pelo grupo 4 da competição. Aniversário hoje do filho do nosso amigo Cláudio Kleber. É o Pedro Antônio, estudante de educação física, completando mais um ano de vida. Léo Santiago está em São Gonçalo do Amarante, torcendo aqui no Som do Futebol. Renan Silva, o narrador vibração. Ô gringo, pegaram o João Paulo por aí e a turma do Coruripe ainda tá dizendo que não foi nada, hein, garotinho? Além de pegarem com força o camisa 10 do ABC, numa falta muito violenta, ficou ali arriado, vai se levantando. O camisa 8, Renato, capitão da equipe, ainda chegou pagando para arbitragem. Gosta muito de reclamar o Renato, capitão da equipe do Coruripe, quer ganhar no grito. 0-0, na informação de Multimedical, chega por ali o próprio João Paulo, já saiu da jogada, tem também Pedro Costa e Fabrício Bigode. É, os três ali na bola agora, o João Paulo contando os passos aí da barreira, não é? A bola na linha intermediária de ataque, agora ele saiu, ficou só o Fabrício Bigode, capricha garotinho, 16:40 do primeiro tempo, quem sabe na bola parada o primeiro gol do BCzão, cruza os dedos, torcedor abcedista. O juiz está conversando aí com os homens da barragem, mano, tá mandando voltar mais um pouco a barreira, não é, gringo? Ele não consegue moralizar a barreira aí, tem três barreiras formadas. Assim fica complicado. Vai lá, Fabrício, de perna direita. Capricha, capricha. O coração do torcedor alvinegro pulsa de emoção. Quem sabe na cobrança de falta, aos 17 do primeiro tempo, autorizado. Vai pra bola, Fabrício Bigode, partiu, bateu pra fora. Explodiu na barreira, escanteio, não é, gringo? Isso, teve um desvio. Um jogador do Coruripe tocou ainda de cabeça na bola. Linha de fundo, esquinado do lado esquerdo. Escanteio, a equipe do ABC aqui pelo lado esquerdo, vai se preparando ali o garotinho para fazer a cobrança. 17:30 do primeiro tempo, tá 0-0 aqui no Frasqueirão. Os zagueiros do ABC subiram, vão chegando ali na entrada da área. O Vinícius Leandro, também o Richardson. É bola que pode levar perigo para a cidadela do goleirão Alexandre. Te segura por aí, Alexandre. Te segura por aí, Alexandre. Capricha, garotinho. Capricha, vai pra cobrança do escanteio. O ABC, a bola na área, o toque de cabeça de Zilmo Valderrama, buscando a jogada por ali. Já perdeu a bola a equipe do ABC, tenta sair para o contra-golpe. É o Renato lá pelo lado esquerdo, buscando o comando de ataque, buscando o jogador Gabriel. Chegou rasgando bola pela linha lateral, arremesso manual favorecendo Almas Querido. 98, Som do Futebol. A Manco Vavim é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar? A Manco Vavim. Amanhã, 15 horas, tem Guarani de Sobral e América. Marcos Lopes e Jackson Capixaba já estão a caminho do Ceará. Lembrando, a nossa jornada começa às 14 horas, aqui no Som da Melhor. O som do futebol. Cortou ali a defensiva do Coruripe. O Pedro Costa recebeu a bola do Valderrama, vai pro bico direito de grande área. A bola na área, comprida demais assim, não dá, gringo. A trama foi boa. A trama foi boa, Renan, mas acontece que o Pedro Costa depois cruzou muito forte, não dava para o Kesley, saiu mansamente pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado pelo goleiro Alexandre. Ô Nilton, agora 19, o jogo, hein, Nilton? Olha, o jogo, os três volantes escalados pelo Francisco Diá, eles conseguem conter até o pensamento do Coruripe de criar alguma coisa. O Coruripe, ofensivamente até agora, não disse para que veio ao Rio Grande do Norte. Em compensação, o ABC tem o domínio da partida, mas não consegue transformar este domínio em grandes lances, em finalizações, em defesas do goleiro Alexandre. O que está faltando é exatamente isso, ser mais incisivo, criar mais, finalizar mais. Mas que o ABC tem o controle do jogo nesse momento? Tem. Opa, Valderrama, não brinca por aí, garotinho. Deu o combate ali em cima dele, o Alexandre. A bola recuada para o goleirão Rafael. Já soltou com o Richardson. Abertura bacana aqui na ponta esquerda de ataque, buscando o Kesley. Kesley matou, colocou no gramado. Já perdeu a bola o Kesley, retomando a equipe do Coruripe. O Coruripe sai tocando ali de pé em pé. Quem tentava era o Gabriel, já retomou a equipe, o mais querido. Olha a inversão de bola do João Paulo. Recebeu, jogada bacana com Pedro Costa lá pelo lado direito. Vai pra cima, garotinho. Vai tentar o drible, tá sozinho. Agora sim fez a jogada errada, buscou a jogada errada, hein, gringo? Buscou a jogada errada e ainda por cima ignorou a presença de João Paulo, que pedia a bola desesperadamente, ficou na bronca. O João Paulo atrasou para o goleiro Alexandre, que agora vai ganhando tempo, hein? Não chegou na metade do segundo tempo, já tá fazendo cera. 0-0 na informação de Amanco Vavin. Tic-tac do relógio no toque da bola. A 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca, 20 minutos do primeiro tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão, Campeonato Brasileiro Série D. No placar e não tem plano, tem Multimédica, ligue 2030-8004. WhatsApp 8191-7077. Rede Mais tá lá. ABC tem zero, Coruripe também tem zero. Com este resultado, a equipe do ABC vai ficando nos 16 pontos na liderança do campeonato. Daqui a pouquinho joga Itabaiana de Sergipe, Vitória da Conquista. Esse jogo também interessa diretamente a equipe do ABC. Ouvindo o som do futebol da 98, Deivinho, ele é motorista por aplicativo, trabalhando e torcendo contra a equipe do ABC. Renan Silva, o narrador vibração. Anunciando para você às 18 horas, tem o repórter 98 com Felipe, o filho e companhia limitada. Já recebeu lá do lado direito, Pedro Costa, vai para cima da marcação, tocou curtinha com o Fabrício Bigode, abertura na ponta direita, olha o Pedro, vai pintar o gol do mais querido Valderrama, tentava a jogada, bateu no contrário, foi pela última linha, escanteio, hein, gringo? Boa chegada do ABC, meu caro Renan, na linha de fundo, Pedro Costa dando a de ponteiro, chegou na linha de fundo, viu bem a entrada de Valderrama, tentou definir, mas já bateu travado com a zaga do Felipe, esquinado, quem vai para a cobrança, o Bigode. Capricha, Fabrício Bigode, capricha, garotinho. Agora 22 do primeiro tempo, quem sabe na cobrança do escanteio, vai cobrar o escanteio, o mais querido precisa dessa vitória, precisa desse gol, autorizado Fabrício Bigode, a bola na área, o toque de cabeça do Vinícius Leandro, vai por cima do gol, é tiro de meta, mas agora chegou com perigo, hein, gringo? E o cabeceio do capitão Alvinegro foi forte, hein? Baita cabeceio procurando o ângulo do goleiro Alexandre, passou direto, linha de fundo, tiro de meta, segue o placar teimoso aqui, Renan, 0-0. Ô, Nilton, o Pedro tá recebendo cada bolão lá pelo lado direito, hein, Nilton? É a principal jogada do ABC, pelo menos até agora no primeiro tempo, é a saída dele ali pelo lado direito. Agora, o Pedro Costa tem problemas, né, de ordem física, não está tão em dia assim. Bom seria um pouco também aqui pelo lado esquerdo com o Jason, tá inteirão, tá jogando do lado da sombra, pelo contrário, a ABC só vai pela direita e essa parte física pode faltar para o segundo tempo. E pelo que eu percebi, Nilton, o Jason tá segurando mais e quem tá aberto aqui na esquerda é o Kesley, não é isso? Exatamente, o Jason muito preocupado somente na marcação, mas marcar quem? Se o Coruripe não sai, não cria, tá esperando jogar nos erros da equipe do ABC, por isso que eu me refiro a mudar, né? Mudar, não ficar somente pela direita, vim também aqui pelo lado esquerdo, até para o próprio Pedro Costa dar aquela respirada. Tem falta a equipe do Coruripe ali na linha intermediária de ataque, se preparando o garotinho, vai pra cobrança, não é isso, gringo? O capitão da equipe do Coruripe, Renato. Vai o Renato para a cobrança da falta, agora 24 do primeiro tempo, te segura por aí, goleirão Rafael, te segura, capricha Rafael, capricha, segura essa Rafael, a bola esticada, ô meu filho, o Jason jogou ali contra o Patrimônio, fez quase que um cruzamento, por pouco a equipe do Coruripe não faz ali o gol, gringo, que isso, Jason? O Jason cortou para dentro da área, isso, cheio de atacante do Coruripe chegando, imagina aí o perigo dessa bola do Jason. Na sequência do lance, tem atleta do Alvinegro Alvinegro caído no gramado, vai pintar atendimento médico. É, vai pintar atendimento médico. A sorte que o Alexandre não chegou na bola e o Richardson cortou, mas não pode fazer isso, não é, gringo? Não, não pode. Foi uma displicência, uma falta de atenção do Jason cortar essa bola ou colocar para a linha de fundo ou dar uma bicuda do outro lado. Ele vinha fechando o lance, mas não pode recuar para dentro da área, cheio de gente do Coruripe. Poderia ser bastante. Francisco de para atendimento do atleta alvinegro. Identificamos quem é e aí sim. Ah, que é o Ivanaldo. Ivanaldo está na horizontal sendo atendido. Jogo parado com pausa técnica. No tic-tac do relógio, no toque da bola. A 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca, 25 minutos do primeiro tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão Campeonato Brasileiro Série D. No placar da Cachaça 51, sempre uma boa ideia. E a Manco Vavin tem soluções completas para toda obra? Tá lá! ABC tem zero, Coruripe também tem zero. youtube.com/98FM Natal, faltam 42 inscritos para 50 mil. Vai lá, se inscreve aqui no Som do Futebol da 98. Abraçar o Kesley Barros, Ricardo Fernandes, Marco Souza, Gordinho, todo mundo aqui no YouTube fazendo aquela resenha. Vai lá, tem um chat para você interagir aqui no Som do Futebol. Renan Silva, o narrador vibração. Anunciando para você de segunda a sexta-feira às 19:30. Tenho tocando a bola aqui na 98 FM. Hoje você vai acompanhar tudo que acontecer aqui no Frasqueirão entre ABC e Coruripe, 19:30. No tocando a bola, agora a parada para reidratação, não é, Newton? Essa semana eu vi o Marcos Lopes comentando que alguém da arbitragem chamou atenção que praticamente todo mundo da imprensa fala parada técnica, não, é parada para reidratação. Exato, quem falou foi a Deilma Luzia, experiente e trabalha na comissão de arbitragem da FNF. Olha, com relação ao jogo, Renan, o ABC é bem melhor, né? Toma as ações da partida, troca passes, a postura do Coruripe, a proposta de jogo é se defender e sair no erro da equipe do ABC, que pelo menos até agora não aconteceu. Então o ABC aceita o convite do Coruripe, frequenta o campo de defesa do Coruripe, né? O João Paulo hoje se movimentando bastante, ele não fica aguardando a bola chegar até ele, pelo contrário, ele vai em direção, recebe a bola ali na linha do meio de campo e a partir dali ele está fazendo a distribuição da bola. Coisa que é difícil para o Vinícius Paulista, difícil para o Valderrama e também para o Fabrício Bigode. É o único meia, ele que tem um passe mais refinado. O problema é que quando a bola está chegando no Ivonaldo, no Kesley, aí está faltando aquela certa bola, né? Para uma grande finalização, quem sabe até um gol. O problema é esse, até este momento. Mas com o ABC é melhor. Toma conta do jogo, está faltando finalizações e o principal do jogo, que é o gol. O Luciano da Silva já retoma o jogo, a bola já está rolando mais uma vez aqui no Frasqueirão. Quem está com ela dominada por ali é o garotinho camiseta número 25, que é o Fabrício Bigode. Ele fez a abertura de bola para o Pedro Costa, recuando para o Richardson, que já toca aqui na esquerda para o capita do ABC, o Vinícius Leandro, que volta a bola mais uma vez para o Richardson. 98, o som do futebol. Esse ano, a Companhia Miller de Bebidas, que faz a nossa cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. Tem arremesso manual, a equipe do Coruripe lá pelo lado esquerdo, 28 e meio aqui no Frasqueirão, tá 0-0, 0 para o ABC, 0 também para o Coruripe. É o Valderrama que já tá com ela dominada, saltando curtinha por ali para o Pedro Costa. O Pedro Costa busca jogada no comando de ataque, visando o Ivanaldo, chegou cortando pela linha lateral o zagueirão da equipe do Coruripe. 98, som do futebol. A Manco Vavin é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar? A Manco Vavin. STI Web Rádio em São Bernardo do Campo, retransmitindo Sonzão da 98. Alô, J. Alves, está acompanhando a nossa transmissão. Olha agora, pezão, né, Nigrinho? Pezão, gringo. Olha o pezão por aí, meu filho. Olha o pezão do Renato para cima do Valderrama, já marcado, né? Lembrando também que ABC e Cururipe já protagonizaram anos anteriores confrontos por Série C de Campeonato Brasileiro, agora se encontrando ambos no porão do futebol, que é a Série D. Agora você falou uma coisa certa, viu, Dionísio Alté, do porão do futebol, a Série D. É um verdadeiro calabouço. Precisa sair daqui urgentemente ABC e América, pelo menos. Vai pra cobrança da falta a equipe do ABC, se posicionando, vai erguer a bola na área. Capricha, garotinho. É o Fabrício Bigode, bola erguida na área. Olha, chegou cortando por ali na entrada de área a equipe do Cururipe, já buscava o Gabriel. Houve a falta, o juiz disse que não foi nada. Recebeu aqui do lado esquerdo o Vinícius Leandro. Agora ele tentou um toquinho de calcanhar, gringo. Agora exagerou o Capita, né? Depois daquele passe de quase 40 metros, de três dedos, um passe bonito, aí agora aqui já de letra, né? Aí acabou complicando um pouco ali o capitão alvinegro Vinícius Leandro. Das informações que eu passava sobre o ABC, Renan, lembrando que Berguinho, Éricles e Pedrinho estão no departamento médico, tá certo? Informação passada pela assessoria de imprensa do ABC através de Leonardo Pessoa. Então essa trinca aí, que poderia ser opção para hoje, está toda no DM. Olha o Cururipe no comando de ataque, a espichada de bola buscando o Alexandre, chegou por ali cortando o Richardson. O ABC já retomou com Pedro Costa. No tic-tac do relógio, no toque da bola 98, confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca 30 minutos do primeiro tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão, Campeonato Brasileiro Série D. E no placar de Não Tem Plano Tem Multimedical, ligue 20-30-80-04, WhatsApp 98191-7077, tá lá. ABC tem zero, Cururipe também tem zero. Olha o ABC chegando, toque de cabeça, defendeu Alexandre. A jogada boa demais ali no interior da grande área. O toque de cabeça do Ivanaldo, Alexandre estava esperto e pegou, hein, gringo? Pegou sim, dessa vez. Agora, boa chegada do ABC. Faltou um pouco mais de capricho ali no cabeceio do camisa 26 do ABC. O Ivanaldo foi meio no susto. E o goleirão, hein? Goleirão, amigo, se apertar, entrega, viu? Se apertar, entrega o nosso giro, Bruno. No som do futebol da 98, 50 mil inscritos no nosso canal. Valeu, torcedor. Valeu, torcedora. Ouvindo o som do futebol da 98, o Henrique e o Alessandro Bernardino. A turma aqui no carro, sintonizados no som da 98. Daqui a pouquinho a bola rola. Aliás, já começou em Itabaiana, no estádio Etelvino Mendonça. Itabaiana 0, Vitória da Conquista também 0. Jogo com 3 minutos do primeiro tempo. Nesta rodada, rodada de número 9, tivemos a maior goleada da história da Série D nos seus 11 anos de existência. O São Caetano, vice-campeão brasileiro por duas vezes, vice-campeão da Libertadores da América, foi goleado pelo placar de 9-0 no Anacleto Campanella no último sábado para o Pelotas. Jogo válido no grupo 8 da competição. Renan Silva, o narrador vibração. Olha, momento histórico aqui na transmissão da 98, às 15:32, conseguimos bater o recorde dos 50 mil inscritos no canal do YouTube nesta segunda-feira, dia 26 de outubro do ano 2020. Parabéns, parabéns e parabéns a toda a equipe da Rádio 98 FM. O Naninho da Serra tá aqui na cabine da 98. Tem bolo hoje de Valcão? Ah, tem bolo hoje, viu, Nilton? Ô, Nilton, deixa só pronto. Agora sim, aquele lance anterior ali na área do ABC, o Ivanaldo caiu, ficou pedindo pênalti. Foi alguma coisa, Nilton? Absolutamente nada. O Ivanaldo tá devendo, viu? As melhores oportunidades do ABC até agora ficaram com o Ivanaldo. A bola está dizendo, chega, Ivanaldo, faça o gol. O Ivanaldo está dizendo, tenho deficiência. Faz o gol, garotinho, acorda. O ABC já poderia estar vencendo o jogo. É um jogo até certo ponto de algumas facilidades para a equipe do ABC, que porém, quando a bola chega, não consegue finalizar. O nome que citei há pouco, do Ivanaldo, camisa de número 26, é o homem a quem a bola está procurando na tarde de hoje. É, e agora quem vai pra cobrança da falta é o Fabrício Bigode, bola na intermediária de ataque, mais uma boa oportunidade, hein, gringo? E a falta foi cometida em cima do Ivanaldo, uma falta, aliás, um atropelamento ali do camisa número 4, Marcelo, deixou Ivanaldo estirado no gramado. Fabrício Bigode se prepara para a cobrança, 5 atletas do Coruripe na barreira, 2 do ABC, 20 metros longe da grande área. Vai para a cobrança da falta, o Fabrício Bigode, 34 e meio do primeiro tempo. Capricha, Fabrício, capricha, Fabrício, partiu para a bola, bateu, explodiu na barreira. Ela sobra lá do lado direito com o Pedro Costa, vai para cima Pedro Costa, a marcação está em cima dele, ele já recua a bola para o Fabrício tenta abertura de bola lá no lado direito, buscando o João Paulo vai para a ponta, vai tentar o cruzamento, refugou, trouxe para dentro, soltou na entrada da área, buscando mais uma vez o Fabrício Bigode, o cruzamento do Fabrício vai pintar o gol do mais querido, a bola na área, tira! De lá, afasta a defensiva do Coruripe. Chegou com perigo, hein, gringo? E o Kesley se assustou com o passe. Recebeu um passe na medida, todo mundo furou. Ele não conseguiu dominar bem, perdeu o controle, perdeu a chance de abrir o marcador. Ô, Kesley perdeu uma boa oportunidade, mas vamos, Bencezão. É o Fabrício Bigode que recebe a bola no círculo central do gramado, abertura de bola aqui do lado esquerdo com o Valderrama. O Valderrama, Sassari cobre um lado, Sassari cobre o outro, já soltou no comando de ataque com o Fabrício Bigode, vai pra linha de fundo. O jogador do Coruripe deu o carrinho, uma bola sai pela linha lateral. Agora esse garoto que chutou a bola aí vai pintar amarelo, hein, gringo? Pra que isso? É o Renato, capitão do Coruripe, completamente descompensado, rapaz, hein? Aparentemente um jogador já veterano, mas briga demais com os companheiros, reclama da arbitragem, sem mais nem menos, deu uma bicuda, a bola já na lateral, explodiu aqui no banco de suplentes do Coruripe, no banco auxiliar no caso, e aí levou o cartão amarelo. Tá descompensado o capita, viu? É, Renato, tomou cartão amarelo de graça, o João Paulo que recebe a bola aqui na intermediária de ataque, abertura ali com o Vinícius Leandro, aliás é o Richardson, já fez a abertura lá no lado direito, buscando o Pedro Costa, recuando a bola mais uma vez para o Richardson, já toca a bola no comando de ataque, se chegar pode levar perigo, é o Fabrício Bigode, vai pra cima da marcação, tocou no contrário, foi pela linha lateral, a Rimbel sumando ao 98, som do futebol. Esse ano, a Companhia Miller de Bebidas, que faz a nossa cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. É o Pedro Costa que vai para a cobrança do arremesso manual. Já já o nosso giro, capricha, Pedro. Vai meter lá na muvuca do goleirão Alexandre. Te segura por aí, Alexandre. Bola na área, corta de lá a defensiva do Coruripe. Ela sobrou ali na linha intermediária de ataque com o Richardson, recuando do círculo central do gramado para o Vinícius Leandro. No tic-tac do relógio no toque da bola. A 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca, 37 minutos do primeiro tempo de espetáculo, aqui no Frasqueirão, Campeonato Brasileiro Série D. No placar da cachaça 51, sempre uma boa ideia. E a Manco Vavin tem soluções completas para toda obra. Tá lá. ABC tem 0, Coruripe também tem 0. youtube.com/98FM, Natal de ponta a ponta, todo mundo tá ligado. 50 mil inscritos. Ali Diston Silva está ligado no som da 98. É, todo mundo ligado no som da melhor. André Santos da Cruz, o David tá ligado conosco. Ailton Félix, do Acre a Brasília. Tem gente aqui no nosso YouTube curtindo o som do futebol. Renan Silva, o narrador vibração. Goleiro do Coruripe no gramado, não é isso, gringo? Tá caído ali o Alexandre, recebendo atendimento médico. Departamento médico da equipe do Coruripe ali em cima do goleirão Alexandre. Ô Newton, agora 38. Será que dá ainda nesse primeiro tempo, pelo menos para um golzinho, hein, Newton César? Eu acredito que sim, viu? Está faltando, como falei nas minhas outras participações, é qualidade mesmo na hora da finalização. Ou seja, a equipe do ABC ela é melhor e eu destaco mais lúcido do meio de campo hoje. Do meio de campo para frente até chegar no ataque. O excelente primeiro tempo do jogador João Paulo. Muita movimentação, não se esconde do jogo. Ele vai, busca o jogo, faz o passe. O problema é quando ele faz o passe a quem a bola chega. Quando chega no Pedro Costa, a bola chega em alguém. Quando chega em alguém, o alguém é Ivonaldo ou Kesler. Aí é que mora o negócio. Aí é que está o problema do jogo ainda não ter saído do 0-0. É porque falta qualidade. O Kesley até que teve poucas oportunidades. Me parece que uma ou duas. Agora o Ivonaldo, sim, esse a bola chegou mais vezes. Já o procurou uma vez, duas, três. Mas está esbarrando na falta de qualidade mesmo, é visível. Agora me surpreende a boa partida, o bom primeiro tempo do jogador João Paulo até este momento, participando de todas, praticamente todas as jogadas ofensivas da equipe do ABC. Não recebendo a bola, o que é uma pena, mas sim preparando as jogadas, dando aquele passe, fazendo realmente a função de um meia. Já voltou! Por ali, no círculo central do gramado, é o Fabrício Bigode recuando para o zagueirão Richardson, que já faz a abertura aqui do lado esquerdo, buscando Vinícius Leandro. Vinícius Leandro para, pensa o jogo, solta no meio para o Vinícius Paulista. Esse já solta lá do outro lado para o Richardson. Richardson parou, recebeu a abertura de bola lá no lado direito, buscando Pedro Costa. Vai para a linha de fundo, é o Fabrício Bigode, o cruzamento, bola na área do Coruripe, foi comprida demais. Recebeu aqui do outro lado, Valderrama não deixou sair, tem dois jogadores na marcação. Tentou o Caicanhar, viu, gringo? E deu certo, hein, gringo? É, uma hora tinha que sair uma jogada de efeito aí. Agora o Kesley, vou te dizer, viu? Tem que ter muito boa vontade. É, rapaz, tem que ter muita boa vontade com o menino Kesley. Mas quem sabe agora, o cruzamento bateu ali na zaga do Coruripe, bola no meio da área, afasta de lá, tira o Jair. O Jair cortou na entrada da área, recebeu aqui, busca, tá sozinho o garotinho, tá sozinho, buscava a jogada aqui o Alexandre. O Vinícius Leandro cortou pela linha lateral. No tic-tac do relógio, no toque da bola, 98, confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca, 40 minutos do primeiro tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão, Campeonato Brasileiro Série D. E no placar de Não Tem Plano, Tem Multimedical, tá lá. ABC tem 0, Coruripe também tem 0. Bola rolando na Série D do Campeonato Brasileiro. Itabaiana vai empatando em casa com Vitória da Conquista. Amanhã, no Som do Futebol da 98, às 15 horas, a bola rola no Estádio Junco. Estádio do Junco, lá em Sobral. Tem Guarani de Sobral e América. A narração é dele. Com este resultado, a equipe do ABC vai ficando na liderança do grupo 4 com 16 pontos. Renan Silva, o narrador vibração. Ô gringo, o que foi isso aí? O Valker operou o João Paulo e tomou amarelinho, não é isso? Operou o João Paulo sem anestesia no meio de campo, na frente da arbitragem. Deu pra ouvir aqui da arquibancada, viu? O grito do camisa 10 do ABC. Falta novamente. Olha, o Coruripe agora abriu a caixa de ferramentas. Agora pegaram o Pedro Costa, hein, Nilton? Lá pelo lado direito. Pois é, rapaz. Uma sequência de faltas. A equipe do Coruripe sentindo-se em desvantagem no jogo em si, né? No futebol, porque não vê a cor da bola. O ABC, mesmo com suas dificuldades em finalizações, mas toma conta ali do meio de campo, principalmente no campo defensivo do Coruripe, que agora começou a chegar mais junto, cometendo várias faltas. É o Fabrício Bigode e o João Paulo na cobrança de falta lá pelo lado direito, a mais ou menos uns 5 metros do bico direito de grande área. Capricha, garotinho. 42 do primeiro tempo. Alô, meu mano Edson Ferreira, tá na zona norte de Natal, do Nossa Senhora da Apresentação, Populadinho, é torcedor do ABC, vai pra cobrança de falta o mais querido. Quem cobra parece que é o João Paulo, ele mesmo tentou direto, foi forte demais pela última linha, tiro de meta, Dionísio. Isso, bateu muito forte por cima da trave ali do Alexandre, sem perigo algum. Coruripe administra, se retranca, bate muito e agora também faz um pouquinho de cera. 0-0 na informação de Amanco Vavin. O som do futebol. 98, o som do futebol. Não tem plano? Tem Multimedical. Ligue 2030-8004 ou pelo WhatsApp 98191-7077. Richardson com a bola dominada ali pela intermediária defensiva, já soltou para o Vinícius Paulista pelo lado direito, agora sim buscando a jogada lá no lado direito, entre a linha que divide o gramado, era com o João Paulo, a jogada buscando o Ivanaldo, ganhou a bola, o Ivanaldo cruza direito, garotinho, passou por todo mundo, se atrapalhou. O que foi isso aí agora, hein, gringo? A bola atrapalhou o Jason. A boa jogada no pé do Ivanaldo, agora faltou qualidade no passe do Ivanaldo, tinha opções, cruzou de qualquer jeito, a bola passou por todo mundo, sobrou para o Jason na esquerda, e o Jason trôpego com a bola, saiu com bola e tudo pela linha de fundo, 0 a 0. É, o Jason agora parecia que tinha três pernas, rapaz. A bola bateu nas pernas dele e foi pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo Coruripe. 98, som do futebol. Esse ano, a Companhia Miller de Bebidas, que faz a nossa cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. Olha o Coruripe lá pelo lado direito, tentava a jogada com o Pedro. Foi cortada pela linha lateral, é arremesso manual. Cortou ali, chegou cortando. Jogada de perigo. O Coruripe não fez nada no primeiro tempo. Quase faz uma graça agora aí no finalzinho, gringo. Coruripe, a jogada de maior perigo do Coruripe foi uma bola atrasada pelo Jason, que estava fácil, ele meteu para dentro da área. Foi a única chegada do time alagoano. É, agora vem pra cobrança do escanteio lá pelo lado esquerdo. A bola na área da equipe do ABC. Sobrou dentro da área, bateu pra fora. E houve o desvio, foi pela linha de fundo, é escanteio, gringo. Foi só a gente falar que o Coruripe não chegava, muito pouco não abre o marcador. A pichotada da zaga do ABC sobrou ali para o camisa número 9, Alexandre Lima. Mandou a bomba consciente, ia no canto esquerdo, teve desvio, esquinado. E olha que ainda puxaram o atacante do Coruripe, viu? Se ele cai, era calma. Agora 45, vamos até 49. 4 minutos de acréscimo aqui no Frasqueirão. Te segura por aí, goleirão Rafael. Te segura por aí, Rafael. Vai pra cobrança do escanteio, camiseta número 8, capita Renato. Renato caprichando ali pra cobrar o escanteio. Bola na área do Masquerino. Toque de cabeça foi pela última linha. Agora é apenas tiro de meta, hein, gringo? Isso, chegou o zagueiro ali, o Valker chegou de cabeça, mas passou sem perigo, muito longe. Tiro de meta, o ABC tem pressa. No tic-tac do relógio, no toque da bola, a 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca, 46 do primeiro tempo de espetáculo, aqui no Frasqueirão, Campeonato Brasileiro Série D. No placar da cachaça 51, a Manco Vavin, Multimedical e Rede Mais, tá lá. ABC tem 0, Coruripe também tem 0. O Paulo Peixoto tá ligado aqui no som do futebol da 98. Cristiano Medeiros também é torcedor da ABC, tá ligado aqui torcendo para o mais querido. youtube.com/98FM Natal. Santos Souza, pessoal do Passo da Pátria, sintonizado aqui no som da melhor. Renan Silva, o narrador vibração. Anunciando pra você de segunda a sexta-feira, 5 da matina, a maior audiência do horário, Café com Notícia com Salatiel de Souza e Hugo Gomes, aqui no som da melhor. Quarenta e sete, faltando apenas 2 minutos para acabar o primeiro tempo aqui no Frasqueirão. O toque de cabeça ali do Pedro, agora ele caiu, o juiz estava em cima. Agora pegaram o Pedro também do Coruripe, não é, gringo? Uma hora alguém do Coruripe tinha que apanhar, agora foi o camisa 10 Pedro que foi atropelado. Falta marcada aqui próximo à lateral, pede atendimento médico, já desistiu do macamóvel. Abraçar Gasso Luiz Duarte, homem bomba, o som ligado aqui na 98, assistindo pela TV. Elson Cabeludo, nosso querido amigo, valeu, valeu. Todos ligados aqui na audiência. Como a gente costuma dizer lá no interior, de gringo, deram na titela ali do Pedro, mas ele já levantou. A falta já cobrada pela equipe do Coruripe. Quem sai trabalhando é o goleirão Alexandre. Saiu ali na meia lua de grande área, já tocou lá do lado esquerdo com o Valker. O Valker tentava o lançamento, buscando ali o garotinho Caio. A bola foi comprida demais, saiu pela linha lateral. Arremesso manual para o ABC. 98, o som do futebol. Esse ano, a Companhia Miller de Bebidas, que faz a nossa cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. Olha o Ivanaldo na ponta esquerda de ataque, caiu, ficou pedindo falta. O juiz disse que não foi nada. O Coruripe já tenta sair no contragolpe. A bola aqui do lado direito com o Pedro. Parou o Pedro, recebeu, já tocou ali com camiseta número 5. Jair sai tocando na zaga. Agora quem domina por ali é o garotinho Valker. Não tem com quem jogar, o Valker parou. Tá sem jogada ali de saída do Coruripe. Abertura de bola aqui do lado esquerdo com o Marcelo. O Marcelo parou, dominou. Tem aqui, entre a linha lateral que divide o gramado, o Lázaro. O Lázaro se apresentou para receber, mas ele busca a jogada com o Pedro no comando de ataque. Chegou o Jackson, já recuando a bola ali para o Vinícius Leandro. Vinícius Leandro sai tocando com o Vinícius Paulista. Fez uma jogada bacana, foi para cima da marcação. Deu o toque ali para cima do Caio. Sai jogando agora lá pelo lado direito com o João Paulo. João Paulo vai romper a linha demarcatória do gramado. O Pedro tá espichado lá na ponta direita de ataque. Quando ergue os braços, o senhor Luciano da Silva do Ceará. É fim de jogo, é fim de papo aqui no primeiro tempo. 0 para o ABC, 0 também para o Coruripe. Intervalo aqui no Frasqueirão, no Banco do ABC, André Luiz, Vitor Salvador, Souza Tibiri, Anderson, Bruno Souza, Iago e Tiago. No Banco do Cururipe, Denison, Paulinho, Leandro, William, André, Matheus Brito e João Grilo. Intervalo do jogo, devolvo o som para o Alto da Candelária com Bruno Manfredini. O som do intervalo. Uma ótima tarde para você, torcedor e torcedora. 15:50. Aqui no Som do Futebol da 98, você vai ouvindo em nome de Cachaça 51. Sempre uma boa ideia. A Manco Vavin tem soluções completas para toda obra. Não tem plano? Tem Multimedical. Ligue 2030-8004 ou WhatsApp 98191-7077. Se tem bola na rede, tem Rede Mais. Na Rede Mais você vai encontrar ofertas especiais. Aqui no Som do Futebol da 98, youtube.com/98FM Natal, chegamos aos 50 mil, gente. 50 mil inscritos no nosso canal. O maior canal de veículo de comunicação potiguar é da 98FM. E através disso, nós agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanha, seja no dial tradicional, em seu rádio, em seu celular, em seu veículo particular, seja também através do nosso portal www.98fmnatal.com.br e no nosso canal do YouTube, o maior canal de veículo de comunicação do estado do Rio Grande do Norte. 50 mil inscritos. E com isso a gente abraça o pessoal no chat interagindo aqui no Som do Futebol da 98. Abraçar o grande Gordinho. Gordinho tá em todas as transmissões de futebol aqui do nosso YouTube. Ô Gordinho, revela o seu nome aí, rapaz, pra gente mandar o seu alô, seu bairro, pra turma. O Jobinho Fernandes também é mais um que está aqui inscrito no canal. Santiago Oliveira, Diego Pereira, Osmar Marildo Galvão, todo mundo participando, interagindo, seja torcedor do ABC, não seja torcedor do ABC, fazendo aquela resenha, tiração de onda, fazendo amizade também, por que não? Obrigado a você que faz parte dentre esses 50 mil inscritos do nosso canal aqui do YouTube. São 15:52. Daqui a pouco a bola volta a rolar no estádio Frasqueirão, com narração de Renan Silva, comentários de Newton César, reportagens de Dionísio Olteda, o gringo, aqui no plantão e ancoragem, o seu amigo Bruno Manfredini. A toda hora, em todo lugar, 98. Fazer o seguinte, vamos circular. Vinícius Marinho, tá rolando ação da 98 do Outubro Rosa, e se tem ação, se tem novidade, tem Vinícius Marinho na nossa programação mais uma vez. Boa tarde, Vini! Falou e disse, meu maninho Manfredini. Boa tarde pra você, boa tarde pro 2098, a todos que estão curtindo esse jogo, esse jogaço aí, né? Com todo o time da 98 trabalhando pra levar as emoções desse jogo incrível. E nós estamos aqui também trabalhando com emoção, Manfredini. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui com a ação Um Toque que Salva, aqui na Hyundai Oriente, na BR-101. Sentido Parnamirim, Natal, logo depois aqui da Bel Cabral, à sua direita, você vai encontrar a nossa ação. A turma da Casa Rosa tá por aqui, junto com a Fátima Cabeleireira, que está captando pessoas que se disponham, né, a trazer o seu cabelo para ser cortado e entregar e fazer essa entrega às pessoas que estão necessitando nesse momento, né? Aquelas guerreiras que estão passando por essa situação complicada na vida, mas que com toda certeza passarão o mais breve possível e com toda a elegância necessária. Nós estamos aqui dentro da loja da Hyundai Oriente, na BR-101, trazendo essa mensagem de motivação a todas aquelas que estão necessitando. Ó, eu já quero trazer esse recado bacana para você que tá querendo colocar um Hyundai zerinho na sua garagem. Sabe qual é? Trouxe um lenço, você que tá querendo comprar o seu Hyundai novinho, trouxe um lenço, você ganha na hora R$ 1.000 de desconto, R$ 1.000, um voucher de R$ 1.000 no abatimento do valor do seu Hyundai que você levado aqui, tá bom? Tem o Creta, tem o HB20, HB20S, HB20X, você encontra aqui no nosso showroom, onde nós estamos aqui, inclusive, com essa ação especial da 98, que tem o apoio da Hyundai Oriente, da VNZ Jeep e também da Unimed Natal. É o grupo Dial Natal 98, a nossa irmã, a Jovem Pan, também aqui fazendo parte dessa ação, onde nós estamos esperando por você. Se você, minha amiga, que aí tem um cabelão grande agora, tá querendo fazer esse ato de solidariedade, pode vir despreocupada, porque a Fátima Cabeleireira vai chegar por aqui e vai te atender com todo o prazer, tá bom? Vai cortar o seu cabelo e você vai poder doar o seu lenço. Ó, meu parceiro tá aqui do lado, grande Carguinha, vai conversar com a gente, mas todo mundo aqui tem que chamar ele pelo nome que, na hora que você chegar aqui na loja da Hyundai, vai chamar o meu amigo Maison, não é isso? É só chamar o Maison que ele vai dizer pra você que esse desconto de R$1.000 você vai ganhar na hora, no carro, quando trouxer o seu lenço. É ou não é, meu parceirão? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Super Rádio 98 FM, como sempre, dando um show de exclusividade em tudo que participa. Exatamente, Vini, um super bônus, né? Um cheque de R$1.000, você faz na parte de emplacamento, na valorização dos acessórios. O carro já são muito completos, mas sempre você gosta de dar um clean a mais, né? E sem falar que a marca 5 anos de garantia. Não é pegadinha do malandro, viu, pessoal? Parecido não é igual, cópia não é original. Só apenas a Hyundai. Sabe de tudo, meu irmãozinho. Tem que passar por aqui, aproveitar. É na Hyundai Oriente, BR-101. Estamos aqui te esperando, Vini Marinho, no Circulando 98. A toda hora, em todo lugar, Manfredini. Valeu, Vini Marinho, aqui no som da 98. Abraça também o grande Carguinha, o grande Carga na Central. Tava com a Rayane Dantas, tô sabendo. Valeu, Vini, valeu, Carga. O som do futebol 98. Eita, mas ficou, foi bonito o novo rótulo da 51, né, Bart? Uma lindura. Mas o que, que é essa plantinha? É cana de açúcar. Da onde que vem a cachaça, homem? E esse barril? Isso aí faz parte da história da 51 lá de trás. Mas pra que essa faixa vermelha? Acho que é um toque de sofisticação, né não, Bart? Bart não. Walter, com W. Um toque de sofisticação, né, Norberto? 51, uma boa ideia com o novo rótulo. Beba com moderação. Túlio, uma palavrinha. Como é que é essa recepção da torcida? Ah, sensação muito boa, né? Agradecer a Manco que me ajudou a chegar aqui. A Manco? É, baixei o aplicativo, meu instalador da Manco, achei o melhor profissional que arrumou tudo rapidinho lá em casa. Olha lá, produção, o Túlio fazendo merchan na nossa rádio. Ah, meu filho, bobeou, o Túlio marcou. Aplicativo Meu Instalador é mais uma parceria da Amanco que vai muito além da obra. Amanco! Amanco! A dona Irene já fez a sua laringoscopia. O Adalberto conseguiu rapidinho a colonoscopia. E a Ana agora tem um otorrino para sua filha. O que todos têm em comum? Eles não têm plano, tem Multimedical. Um jeito mais prático e acessível de cuidar de você. Medicina de ponta bem mais em conta. São mais de 30 especialidades médicas e exames sem assinaturas ou carência. Só agendar e pronto. Perfeito para a dona Irene, para a Ana, perfeito para você. Não tem plano? Tem Multimedical. Agende já. Central de Consultas 2030-8004. WhatsApp 98191-7077. Multimedical. Danilo Peçanha, em Petrópolis. Próximo ao Onofre Lopes. E na Presidente Bandeira 375 Alecrim. A Rede Mais quer ver sua casa feliz e com muita saúde. Por isso, traz para você as ofertas da família Rede Mais, com descontos em todos os setores. Confira! Flocão de milho Vitamilho, R$1,09. Linguiça de frango Sadia, R$12,98 o quilo. Margarina Claybon, 1 quilo, R$5,49. Pizza Pif Paf, R$9,98. Papel higiênico Mili, folha dupla, R$12,98. Aproveite, é só até 26 de outubro. Rede Mais, o seu bom vizinho. O som do futebol. Ótima tarde pra você, 15:59 aqui no som do futebol. O som do intervalo. Newton César, sua avaliação deste primeiro tempo de ABC 0, A equipe do Coruripe também 0 no estádio Frasqueirão, lembrando que durante o futebol batemos os 50 mil inscritos no nosso canal do YouTube, Newton. Que maravilha, né? Que maravilha. 98 FM, o som do futebol, provando aí toda a sua força. Já um dia desses foi 1 milhão de visualizações somente no futebol, né? Dia desses, não faz tanto tempo assim. Agora 50 mil inscritos no canal do YouTube. Realmente digno dos parabéns toda a equipe da 98 FM. Com relação ao jogo, Bruno Manfredini, conforme os nossos ouvintes estavam acompanhando ou acompanharam este primeiro tempo, foi um primeiro tempo de amplo domínio da equipe do ABC. Para não dizer que ofensivamente a equipe do Coruripe não se apresentou, aos 45 minutos, depois de uma cobrança de lateral, houve um certo desequilíbrio ali de posicionamento do sistema defensivo do ABC e Alexandre Lima chutou, a bola desviou e foi para escanteio. Nos 49 minutos do primeiro tempo, foi o único lance da equipe do Coruripe. Aí o torcedor, o ouvinte, ele pode perguntar, mas como é que se explica se essa equipe não foi uma vez, ou aliás, não chegou aí duas vezes, apenas uma vez, aos 45 do primeiro tempo, como é que o placar ainda está 0-0? Isso é interessante, é uma boa pergunta. O fato é que a equipe do ABC, que antes da bola rolar, eu até fiquei observando e comentei na minha participação, depois que o gringo trouxe a escalação do ABC, a presença dos três cabeças de área, Vinícius Paulista, Valderrama e Fabrício Bigode, os dois últimos citados com característica de segundo volante, e na ocasião nós dissemos, olha, a segundo volante não é meia, é segundo volante. Mas está aí um jogo que, pelo que eu observei no primeiro tempo, é aquele jogo que, se o técnico tem peças de reposição no banco de reservas, bons jogadores que possam mudar a história do jogo, aí é um jogo para você ganhar na base da substituição. Por quê? Porque não há necessidade, e ficou provado no primeiro tempo, da presença desses três homens, Vinícius Paulista, Valderrama e Fabrício Bigode. Se você tem pelo menos um meia de qualidade ou mais um atacante de qualidade, coloca em campo, seu time ganha em qualidade ofensiva, desde que essa qualidade, esse jogador tenha de fato esta qualidade. E isso tem sido bastante discutido nos últimos dias, semanas, a respeito da qualidade do elenco do ABC, quando o Francisco Diá imagina começar as substituições e no banco de reserva ele não encontra peças qualificadas ao ponto de entrar e mudar de fato a história do jogo. Não tem sido assim. E para este jogo de hoje, eu digo com toda certeza, falo com toda certeza para você, amigo ouvinte, torcedor do ABC ou não, que esteja acompanhando o jogo. Se o Diá tem aí umas duas peças, boas peças de reposição no banco de reservas, e em termos ofensivos, ele construiria o resultado positivo, ou seja, o ABC chegaria aos gols com certeza nesse segundo tempo de jogo. O que acontece é que o ABC mesmo, ou o que aconteceu no primeiro tempo, é que o ABC mesmo, com o amplo domínio que teve do jogo, não foi ofendido em quase nenhum momento, a não ser aos 45, como já relatei no início dos comentários. O que aconteceu é que o melhor jogador do ABC, em termos de ofensividade e qualidade do primeiro tempo, que foi o João Paulo, hoje, diferente daquele João Paulo preguiçoso, acende e apaga, não, hoje se movimentou bastante, ele sai daquela posição tradicional do meia, ele vem até o meio de campo, recebe a bola e ele, hoje, com a responsabilidade de ser o homem do passe qualificado, seja para passagem do Pedro Costa pela lateral direito, que foi inúmeras vezes a linha de fundo hoje, ou seja, até para uma jogada mais enfiada no meio da própria defesa do Coruripe. O grande problema não é a questão do posicionamento do João Paulo. Ele fez muito bem isso e deu os passos, a bola chegou. A grande dificuldade foi quando a bola chegou e nos pés de quem chegou. Nos pés de quem mais chegou foi do Ivonaldo, camisa do número 26, que me parece não ser atacante, é um meia, mas é o homem mais adiantado hoje. Agora, se houvesse a condição de uma troca, o João Paulo fica mais próximo da hora e o Ivonaldo fazer com qualidade aquilo que fez o João Paulo no segundo tempo, eu tenho certeza que a finalização aí sim poderia aparecer e com qualidade. Mas será que aconteceria? O passe vai sair do mesmo jeito? Acontecendo a inversão desse posicionamento? Ivonaldo, agora você vai fazer a função que o João Paulo fez e você vai fazer com que essa bola chegue aos pés do João Paulo, ele ali dentro da área ou próximo à área para assim tentar a finalização. Porque o Kesley não funcionou mais uma vez, o Ivonaldo da mesma forma. O Ivonaldo foi que teve mais oportunidades. A bola chegou por uma, por duas, por três vezes até ele, mas as finalizações com qualidade, de fato, elas não aconteceram. Isso só fez contribuir, só fez com que o jogo não saísse do 0-0, mesmo o ABC tendo assim um amplo domínio de meio de campo. A defesa não foi incomodada, o ABC passou quase todo o primeiro tempo no campo de defesa do Coruripe. Mas finalização, que é bom, com qualidade, e até mesmo o principal do jogo, que é o gol, isso aí não aconteceu. Vai acontecer no segundo tempo? Torcedor sonha e espera que sim. 15 minutos. Francisco Diá, com a sua comissão, com certeza conversou e muito com todos, né? Cobrando um pouco mais. Mas em 15 minutos você não melhora a condição técnica de ninguém para jogar. Você apenas orienta em termos de posicionamento, principalmente. Agora é esperar. Que o ABC é amplo favorito pelo que apresentou no primeiro tempo. Também não creio que o Coruripe vai mudar da água para o vinho. E agora no segundo tempo de jogo, vai voltar aí arrebentando, jogando grande futebol. Acho que não tem bola para isso. É esperar realmente, de fato, que o ABC consiga finalizar, ter pelo menos uma ou duas finalizações de fato, e que nessas finalizações venha acontecer o momento mágico do jogo, que é o gol. É aguardar para o segundo tempo. De por enquanto, ABC 0, Coruripe também 0. Ok, Newton, aqui no Som do Futebol da 98, 16:07. Inscreve-se lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/98FM Natal. Chegamos à marca dos 50 mil inscritos durante o primeiro tempo do jogo de hoje. Cachaça 51, sempre uma boa ideia. A Manco Vavin tem soluções completas para toda a obra. Não tem plano? Tem Multimedical. Ligue 20-30-80-04 ou WhatsApp 981-91-70-77. Se tem bola na rede, tem Rede Mais. Vou convocar ele para narrar os 45 minutos finais de emoção aqui no Som do Futebol da 98. Eu tô chamando o narrador, o garotinho de São José de Mipipu, Renan Silva. Vibração. Vai começar o segundo tempo aqui no Frasqueirão. Autoriza o juiz do jogo. A bola está rolando aqui na 98. Renan Silva, o narrador vibração. Deu a saída, a equipe do Mais Querido já recebeu lá pelo lado esquerdo, o Valderrama vai pra cima, recebeu o Rente, a linha lateral, o Jason recua a bola para o Valderrama, passando neste momento na capital cearense em Fortaleza, Marcos Lopes e o grande Jackson Capixaba. Amanhã tem Guarani de Sobral e América, a 98 FM com exclusividade lá no campo de jogo direto de Sobral, aqui na 98 é assim, meu filho. Rodrigo, como voltaram para o segundo tempo ABC e Coruripe? Exatamente iguais como no primeiro tempo, Renan. Aí, portanto, não tivemos alterações, Newton, para essa segunda etapa. Não tivemos, até porque, como falei no intervalo, o Francisco Diá vai esperar um pouquinho mais. Ele sabe que as mudanças, elas podem ser ou serão fundamentais para mudança no placar. Como ele não tem opções, ou tantas opções assim, com todo respeito aos que estão ali no banco de reserva, vai aguardar um pouco mais e depois, com certeza, durante o segundo tempo, vai fazer sim algumas mudanças. É, a equipe do Coronel que já tenta a escapada de bola com o Caio lá pelo lado esquerdo, já que tomou um time do AIC, recebeu na ponta esquerda o João Paulo, a bola na área, o cruzamento do Jason, ela passou, foi forte demais, se perdeu pela última linha, é apenas tiro de meta, jogada bacana do lá pelo lado esquerdo do Kesley, fez o cruzamento, o Jason, quase o João chega aqui pelo meio, hein, gringo? A descida foi boa, o cruzamento foi muito forte e passou ali saindo do João Paulo, ele se lamenta muito que não conseguiu chegar na criança, era a chance de gol, apenas tiro de meta, abraçar o Wilson Carvalho, Jonathan Fernandes lá na TV União e também tio Pedro, o homem da empada lá na Alecrim, torcedor da ABC. Recebe a bola no comando de ataque, a equipe do Coronipe vai pra cima, o Gabriel vai levando a bola, sofreu falta do Pedro Costa, sofreu falta e é lance que pode levar perigo, chega ali agora a galera pra conversar com o árbitro, ele diz que não quer conversa, será que vai pintar cartão pro Pedro? Acho que não, né, gringo? O Pedro já saiu de fininho, que não é bobo, fez a falta, foi uma falta dura e ele já saiu de fininho, livrou amarelo, mas a falta vai ser cobrada pelo Briguento, Renato, camisa número 8, capitão do Coruripe. É o Renato que vai se posicionando na bola aqui, linha intermediária de ataque, quase igual com o bico esquerdo de grande área, ele ajeita com carinho, caprichando ali para cobrar a falta, dois homens da barragem humana, o João Paulo e também o camiseta número 23, o Kesley, agora 2 minutos, quase 3 minutos do segundo tempo, te segura por aí, goleirão Rafael, te segura Rafael, vai para cobrança de falta, o Renato, torcedor do ABC cruza os dedos, agora o contrário, autorizado Renato, refugou na primeira, é jogada ensaiada, pelo visto vai fazer o cruzamento, a bola na área, o toque de cabeça, defendeu Rafael, uma defesa, gringo, milagrosa, porque a cabeçada foi a queima-roupa, hein, garotinho? Foi a queima-roupa mesmo e foi tirando, tinha endereço no ângulo, se esticou todinho o goleiro Rafael, o Renato colocou na cabeça do camisa número 5 do Jair, era o gol do Coruripe, Rafael operou milagre. É, operou milagre o Rafael, torcedor do ABC agora, meu amigo, passou um sufoco danado, vem pra cobrança do escanteio a equipe do Coruripe aqui pelo lado direito, vai cobrar o escanteio, 3 minutos e 40, te segura por aí, goleirão Rafael, a bola na área, agora se encatou legal, não deu rebote pra ninguém, o Rafael já saiu jogando lá no lado esquerdo, dentro do contragolpe com o Kesley, se o Kesley pegar, pode levar perigo, caiu o Kesley, o juiz mandou levantar, diz que não foi nada, retomou a equipe do Coruripe, 98, som do futebol. Não tem plano? Tem Multimedical. Ligue 2030-8004 ou pelo WhatsApp 981917077. Recebeu lá na ponta esquerda, tentou o cruzamento, Jason caiu na entrada da grande área por ali. O Ivanaldo, juiz, disse que não foi nada, não é, gringo? Se jogou o Ivanaldo, a arbitragem nem olhou, continua acompanhando o lance, mergulhou igual a piscina, o camisa 26 Ivanaldo, apagadinho, 0-0, na informação de Multimedical. 98, o som do futebol. Esse ano, a Companhia Milha de Bebidas, que faz a nossa cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. Ô, gringo, o atacante Alexandre está recebendo atendimento médico aqui no, na beira do gramado, não é isso? Isso, o camisa número 9, Alexandre Lima, para distinguir do goleiro Alexandre também, está colocando aquela faixa na cabeça, vai voltar igual aquela cabeça de cotonete, né? Ele tirou agora, coloca de novo, não vai precisar, tá tomando aguinha agora, tá tudo certo com camisa 9 do Coruripe. No tic-tac do relógio, no toque da bola, a 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca, 5 minutos do segundo tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão, Campeonato Brasileiro Série D. E no placar de cachaça 51, sempre uma boa ideia. E a Manco Vavin tem soluções completas para toda obra. Tá lá! ABC tem 0, Coruripe também tem 0. Série D do Campeonato Brasileiro, Grupo 4, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, Sergipe. A equipe do Vitória da Conquista da Bahia vai vencendo os donos da casa pelo placar de 2-0. Gol de Lucas e Kleber no primeiro tempo. Com estes resultados de momento e empate de ABC e Coruripe, primeiro Confiança, primeiro Vitória da Conquista, 17 pontos. Segundo ABC, 16 pontos. Terceiro Central de Caruaru, 15 pontos. Quarto colocado, Potiguar de Mossoró com 13 pontos. Se inscreve no nosso canal do YouTube, youtube.com/98FM Natal. No primeiro tempo do jogo de hoje, batemos a marca de 50 mil inscritos. O maior canal de YouTube de veículo de comunicação aqui do estado do Rio Grande do Norte. Renan Silva, o narrador vibração. Anunciando pra você de segunda a sexta-feira, 5 da matina, tem café com notícia com Salatiel de Souza e Hugo Gomes, o professor Newton César. Como a gente costuma dizer na gíria do futebol, é impressão minha ou não? O Coruripe voltou mais assanhadinho, não é, Newton? Saiu mais assanhado, tentando surpreender a equipe do ABC e quase conseguiu através da bola parada, ainda há pouco, uma grande defesa, melhor do jogo, do goleiro Rafael, colocando essa bola para escanteio. Cabe ao ABC colocar o Coruripe no seu lugar, ou seja, não deixar o ritmo cair e continuar pressionando, fazendo aquilo que fez durante todo o primeiro tempo. É o Gabriel que recebe a bola ali no comando de ataque, tentava o Vinícius Leandro, já que tomou. Olha o Vinícius aqui no comando de ataque, ele tocou. Ela foi pela linha lateral, arremesso manual para o Coruripe. Oi, Newton. Deixa eu só corrigir aqui, durante todo o primeiro tempo, eu citei o camisa número 26 como Ivonaldo. Mas para salvar aqui a transmissão, o nome é Ivanaldo. Tá ok? Corrigido, então. Valeu, garotinho Ivanaldo, camiseta meia dúzia da equipe do ABC. Já tentava ali no comando de ataque mais uma vez o Masquerido, que bateu de lá na entrada da área. A equipe do Coruripe, ela vai sobrar aqui do lado direito com o Fabrício Bigode. Esperto agora o jogador do Coruripe, bateu nas pernas do Fabrício. Ela foi pela linha lateral, arremesso manual. 98, som do futebol. A Manco Vavim é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do Brasil. Brasileiro vai construir ou reformar. A Manco Vavim tenta a espichada de bola. O Gabriel aqui do lado direito e do lado esquerdo, não brinca por aí, Richardson, não brinca por aí. A bola já no comando de ataque. Olha o João Paulo, contra golpe, tá passando enfiado. Kesley abriu no lado esquerdo, se tocar pode pintar o gol, tentou direto, o João bateu pra fora. Ô, gringo, o Kesley agora se apresentou livre pelo lado esquerdo, hein, Dionísio? Olha, eu vou te dizer, errado o João Paulo não tá, olhou pro lado, tinha a Kesley, do outro time Ivanaldo, eles vão chutar. Chutou, passou do lado esquerdo sem perigo, tiro de meta, mudança em dose dupla no ABC. Entram 18 e 21, que vem a ser o 18, Bruno Souza, e 21, o Iago. E saem Ivanaldo, né? Camisa número 26, e também o... Cadê o outro caboclo? Passou. Camisa número 2... Pedro Costa. Pedro Costa saiu, Pedro Costa, para a entrada do Bruno Souza, não é isso? 18 Bruno Souza. Isso. Entrou o Bruno. E o Iago, 21, no lugar do Ivanaldo. Iago 21 no lugar do Ivanaldo. Tentava a equipe do Coruripe lá pelo lado direito. Tem escanteio, não é isso, gringo? Isso, o Coruripe vai se soltando. Novamente agora na ponta direita. Zaga do ABC travou, linha de fundo esquinado. Sérgio Barque e sua esposa na audiência. Torcedor do ABC, aquele abraço. Já já o professor Newton César faz a avaliação dessas duas alterações da equipe do Masquerido. Agora 9 minutos do segundo tempo de espetáculo. Tem cobrança de escanteio lá pelo lado direito da equipe do Coruripe. Vai se preparando, garotinho. Capitão, o Renato tem que defender, Rafael. Te segura por aí, Rafael. A nação alvinegra vai junto com você nessa defesa, agora sim. Ele saiu com classe, catou legal, já saiu jogando rapidinho pelo meio com o João Paulo. O João Paulo vai pra cima da marcação, perdeu a bola no meio direito. Colocou a mão na coxa, hein, gringo? Ah, meu amigo. Juca Borracheiro, aquele abraço. João também, todo mundo ali no conjunto Pirangi na primeira etapa. Melhor borracharia do Brasil. Olha, o João Paulo sentiu, hein? Deu um pique, colocou a mão na coxa, deu aquele pulo, tá na horizontal, sentindo muita dor, já fizeram o sinal para o banco. É lesão na coxa do João Paulo, hein? Preocupante. Lesão na coxa do João Paulo. No tic-tac do relógio, no toque da bola. A 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca, 11 minutos do segundo tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão, Campeonato Brasileiro Série D. E no placar de Não Tem Plano, Tem Multimedical. Ligue 20 30 8004. WhatsApp 98191 7077 tá lá. ABC tem zero. Coruripe também tem zero. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, Grupo 6, a equipe do Atlético de Alagoinhas da Bahia vai empatando em 0-0 com o Vila Nova de Minas Gerais. Jogo no primeiro tempo de espetáculo. Tem bola rolando também no estádio Etelvino Mendonça em Itabaiana, Sergipe. Os visitantes, Vitória da Conquista, vai vencendo a equipe do Itabaiana pelo placar de 2-0. Com este empate, o ABC fica na segunda colocação do grupo 4 com 16 pontos. Agradecer a você inscrito no nosso canal do YouTube. Batemos a marca dos 50 mil inscritos. Corra, inscreva-se você também. youtube.com/98F Natal. Renan Silva, o narrador vibração. O Nilton, 12 minutos do segundo tempo. O jogador que jogou melhor a primeira etapa pelo lado do ABC, o João Paulo, saiu com uma lesão na coxa. É de preocupar ainda mais o torcedor do mais querido, hein, Nilton? Com certeza. E justamente hoje, que ele estava com vontade mesmo de jogar, aceso, correndo, buscando lavar o ABC. Vai lá pelo lado esquerdo, o Iago vai pra cima da marcação, tem três em cima dele, já perdeu o Nilton. Olha, e querendo o jogo, né? A gente no primeiro tempo foi o melhor em campo, com sobras, e agora nem tem ele, que era o melhor, e nem tem mais o Pedro Costa, que ao lado dele eram os dois melhores, foram os dois melhores em campo no primeiro tempo. O João, não sei, aliás, o Pedro Costa, não sei se sentiu, se pediu, como foi, mas foi também uma opção do ali pelo lado direito, justamente com o próprio João Paulo. Agora, claro, os meninos mais jovens, corredores, esperar o que vai sair, mas aquele toque de classe, o bom passe que nós vimos muito no primeiro tempo, não tem mais em campo nesse momento do ABC. Olha o Coruripe aqui na ponta esquerda de ataque, vai pra cima o Gabriel, tem o Bruno Souza na marcação dele, Sassaricou para um lado, Sassaricou para o outro, colocou a bola na área, o corte de cabeça ali pelo Jason, vai pela linha de fundo, é escanteio pro Coruripe, hein, gringo? E o Coruripe agora tá naquele modo ousadia e alegria, se manda tudo pro ataque, explora as laterais, cruzamento para o Renato definir de cabeça, ele não chegou, teve o desvio, esquinado lado direito, Coruripe na pressão em cima do ABC. 0-0 na informação de Amanco Vavin. Ô gringo, saiu o João Paulo, entrou o 24, o Thiago, né? O Iago, exatamente. Iago 21, 24 era o Thiago, já tinha entrado. Pronto. Tá aí, portanto, a alteração na equipe do ABC. Entrou Iago 21, vai pra cobrança do escanteio. O capitão Renato lá pelo lado direito. Te segura por aí, goleirão Rafael. Te segura por aí, Rafael. A bola na área, o corte de cabeça ali do Fabrício Bigode. Fica na entrada da área, o toque de cabeça do Vinícius Leandro. A arbitragem pegou falta, favorecendo ao ABC. É, falta em cima do capitão Alvinegro, foi deslocado no momento do cabeceio. E o que é a ironia do destino. De um primeiro tempo de pouco futebol, muito morto, que o Coruripe não chegou no segundo tempo agora, e até o momento a melhor chance da partida até agora é do Coruripe, do cabeceio que Rafael operou milagre. É, tem que melhorar o ABC, o Fabrício Bigode que recebe ali pelo meio, recuando a bola para o Richardson, trabalhando, voltou a bola para o Fabrício Bigode, buscando aqui na direita o Bruno Souza, Bruno parou, recebeu, tocou de esquerda, buscando o lançamento no comando de ataque, tá impedido, já ergueu a bandeirinha aqui pelo lado direito, ataque do ABC impedido, gringo. Impedido, correndo todo errado, Thiago, pro lado errado da jogada, acabou entrando em impedimento, cobrado já pelo Coruripe. No tic-tac do relógio, no toque da bola, a 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca, 15 minutos do segundo tempo de espetáculo, aqui no Frasqueirão Campeonato Brasileiro Série D. E no placar da Cachaça 51, sempre uma boa ideia. E a Manco Vavin tem soluções completas para toda obra. Tá lá! ABC tem zero, Coruripe também tem zero. youtube.com/98FM Natal, batemos a marca dos 50 mil inscritos. Abraçar o Gordinho, André Santos Cruz, a Sandra Rodrigues. Ele é o Reis, todo mundo curtindo o som do futebol da 98. Antônio Oliveira tá ligado conosco, ela pede alô pra Mago, é o vizinho da Sandra, tá curtindo aqui o som do futebol. Renan Silva, o narrador vibração. Agora inverteu ali o arremesso manual, a bola bateu no contrário, bateu no jogador do Coruripe, mas o bandeirinha assinalou arremesso manual para o time verde, já cobrado, buscando no comando de ataque, toque de cabeça do Alexandre, a bola vai pela linha lateral, é novo arremesso manual para a equipe do Coruripe, 98, som do futebol. Não tem plano? Tem Multimedical. Ligue 2030-8004 ou pelo WhatsApp 98191-7077. Anunciando para você amanhã, a partir das 14 horas, o esquenta de mais um jogão do Mecão. Amanhã tem Guarani de Sobral e América aqui no Som do Futebol. Narração Marcos Lopes, reportagem Jackson Capixaba. Os dois já estão lá no Ceará, viu? Já estão no Ceará. Amanhã a transmissão começa às 14 horas, a bola rola às 15 horas. Os comentários do ex-Mar Tavares. Vem a equipe do Coruripe aqui pelo lado esquerdo. Quem recebe é o garotinho, o camiseta número 62. Aliás, o camiseta número 11, o Gabriel vai pra cima da marcação, passou do Bruno, passou de passagem, tá na marcação dele por ali também, mais um jogador do ABC, matou no peito, colocou no gramado, olha o time do Coruripe, que é isso, gringo, que é isso que o Coruripe fez agora, e foi o Renato, ele vai reclamar com quem agora, hein, gringo? É, ele olhou meio envergonhado, procurou alguém pra reclamar, não tinha ninguém, olhou pra chuteira e bateu na chuteira, né? Mas a boa jogada do camisa número 11 aí do Gabriel, que levou todo mundo do ABC ali no drible e depois abasteceu ali para o Alexandre, não definiu, Renato, não defini, mas o Coruripe tá chegando mais com o ABC, 0-0. Bola com o goleirão Alexandre trabalhando ali na meia lua de grande área, já sai tocando por aqui pela esquerda, tem jogador do time verde no chão, parece que vai pintar alteração, vai sair machucado o jogador do Coruripe. Foi o próprio Gabriel que está arriado, o árbitro já chegou fazendo o sinal, se era para mudar, vem o marca-móvel, vai dar um passeio, camisa 11, Gabriel. Tá saindo ali o Gabriel, agora 18 minutos do segundo tempo, 0-0, 98, o som do futebol. A Manco Vavin é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar a Manco Vavin. Bola com o goleirão Alexandre, vai sair já, a bola já está rolando mais uma vez aqui no Frasqueirão, 18:30 do segundo tempo, o torcedor do Mascarenhas querido tá em casa, angustiado com esse empate, triste com esse empate, mas eu tenho fé que no segundo tempo o ABC vai marcar pelo menos um gol, vai sair daqui com mais 3 pontos, com mais uma vitória, recebeu lá do lado direito, o Lázaro vai pra cima da marcação do Jason, já recua ali no meio de campo com o jogador Caio, tentava abertura de bola mais uma vez lá pelo lado esquerdo a equipe do Coruripe, a bola foi cortada pela linha lateral, arremesso manual para o time verde, 98, som do futebol. Esse ano, a Companhia Miller de Bebidas, que faz a nossa cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. Valderrama dominou no círculo central do gramado, abriu aqui na direita com o Bruno Souza. Vai pra cima, Bruno. Isso, garotinho. O Gabriel tá na marcação dele, ele abriu no meio com o Valderrama. Valderrama transando, jogada bacana com o Vinícius Paulista, que já abre lá na esquerda, trabalhando com o Jason. O Jason recua a bola mais uma vez para o Vinícius Paulista. Ele parou, prendeu, não tem com quem jogar. Recua ali para o Richardson. Richardson agora sim trabalhando mais uma vez com o camiseta número 25 do mais querido, que é o Fabrício Bigode. Ele recuou para o Richardson. Recebeu o Bruno Souza ali na meiuca, na linha intermediária de ataque. Caiu o Bruno. Juiz estava em cima. Assinalou falta em gringo. Já cobrado. Vai para cima o ABC. Vinícius Paulista soltou lá na esquerda com o Jason. Tá aberto lá na esquerda. O Thiago vai tentar o cruzamento. A bola na área. Recebeu na entrada da área. Afasta de lá a equipe do Coruripe. Já trabalhando aqui do lado esquerdo com o Gabriel tem a marcação do Bruno, deu certo, deu o combate, o Kessler retomou, abertura de bola aqui com o Bruno, que é isso, Bruno? Faz isso não, garotinho, que o Bruno fez aí, hein, gringo? Faltou na aula de passe, definição, de técnica, né? Nada a ver a jogada ali, pede desculpa aos companheiros, né? Tem que pedir desculpa mesmo, apenas tiro de meta para o Coruripe, que tá no lucro, empate, fora de casa, tal. É, no tic-tac do relógio, no toque da bola, a 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. decorridos pela nossa marca. 20, eu falei 20 minutos do segundo tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão, Campeonato Brasileiro Série D. E no placar, e não tem plano, tem Multimedical. Ligue 20-30-80-04, WhatsApp 98191-7077. E Rede Mais, tá lá. ABC tem zero, Coruripe também tem zero. Classificação do grupo 4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Primeiro, Vitória da Conquista, 17 pontos. Segundo, ABC, 16 pontos. Terceiro, Central, 15 pontos. Quarto colocado, Potiguar de Mossoró, com 13 pontos. Com 11 pontos em quinto colocado, Coruripe, também com 11. Sexto colocado, o Itabaiana. O Frei Paulistano tem 6 pontos e é o sétimo colocado. O Jaciobá de Alagoas é o lanterna da competição no grupo 4, com 4 pontos ganhos. youtube.com/98FM Natal, agradecendo a você. No primeiro tempo de hoje, batemos os 50 mil inscritos. Renan Silva, o narrador vibração. Olha a cobrança de falta do mais querido, vai chegando lá pelo lado esquerdo, a bola sai na rede pelo lado de fora, mas já tinha impedimento, não é isso, gringo? Não valia mais nada e no final das contas foi mais uma definição pelo lado de fora da rede, só vale dentro da rede. Então, tiro de meta para o goleiro Alexandre do Coruripe, 0-0, na informação de Amanco Vavin. Já cobrou o tiro de meta, a equipe do Coruripe sai jogando lá pelo lado direito com o Valker. O Valker tentava a espichada de bola ali com o Pedro. Agora o Pedro recebe mais uma vez, vai pro comando de ataque. Soltou com o Alexandre Lima. Tabelinha buscando lá na ponta direita de ataque. Já chegou, já retomou o Valderrama. Valderrama, Sassaricou para um lado, Sassaricou para o outro. Saiu da marcação, tocou pela linha lateral. Arremesso manual para o Coruripe. 98. Som do futebol. Esse ano, a Companhia Milha de Bebidas, que faz a nossa cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. Agora tentava a espichada de bola lá pelo lado direito, mais uma vez o time do Coruripe. Arremesso manual já cobrado para a equipe do ABC. Olha, o Jason vai partir para o comando de ataque. Deu a vantagem o juiz. Recebeu lá na ponta esquerda. Agora o toque pela linha lateral. Arremesso manual para o mais querido. Tem jogador do ABC caído por aí, não é isso, gringo? Na realidade, tá caído ali o Iago e também um jogador do Coruripe, parece sentindo cãibras, o jogador do Coruripe. Perfeitamente, meu caro Renan Silva. Lado esquerdo, já marcado, tá na horizontal, o atleta do Coruripe, Francisco Diá, está cercado pela comissão técnica ali, com Romildo, também com Janilson, orientando agora a Valderrama, também aqui o Bigode. Não é um bom momento do ABC na partida, tem dificuldades para vencer o frágil Coruripe, que chegou mais com o ABC no segundo tempo. Agora teremos mais uma parada para a reidratação aos 24 do segundo tempo. Ô Newton, torcedor do ABC olha para o banco de reservas, estaria no banco a solução para o Francisco Diá? Acredito que é difícil, viu? Porque os homens de característica ofensiva já estão em campo. Thiago, Iago, o Anderson é volante, o primeiro volante, Tibiri, segundo volante, Vitor Salvador, zagueiro. Então, aquilo que pode dar esperança ao ABC para um resultado positivo já se encontra em campo nesse momento. São esses nomes. Mas a gente, rapidamente, nós percebemos a caída na produção. Um ABC que foi tão lúcido no primeiro tempo, principalmente quando a bola chegou ali nos pés do João Paulo, que já não está mais em campo. No segundo tempo ele ganhou em velocidade, em juventude, mas cadê a qualidade? Ainda há pouco, aqui pelo lado direito, o Bruno Souza pegou uma bola antes de chegar na linha de fundo. Ele mandou ela lá nas arquibancadas, enquanto parte do grupo estava, do time estava esperando a bola dentro da área para tentar uma finalização, seja de cabeça ou até mesmo com a bola no gramado. Então, nesse momento, o ABC deu aquela desmontada. As mexidas, elas foram rápidas, mas a equipe ainda não se encontrou. Fez um primeiro tempo muito bom, até certo ponto, claro, faltando o principal do jogo, que é o gol, mas comandou, mandou no primeiro tempo. Neste segundo tempo, principalmente depois das mudanças e com a saída do João Paulo por contusão, o ABC não se encontrou ainda. Vai se encontrar? Não se sabe. O Thiago e o Iago, principalmente essa dupla, junto com o Kessler, são três jovens, né, que são muito mais de velocidade do que de um raciocínio, de uma boa qualidade na finalização. Então é um jogo agora ficou um pouco mais aberto, saiu do amplo domínio do ABC, porque o Coroípe ousou um pouco mais neste segundo tempo, está usando um pouco mais nesse segundo tempo de jogo. Para a reidratação aqui, o ABC já voltou, o Coruripe que demora um pouco mais para voltar dessa parada, né? Mas já foi chamado pela arbitragem para voltar para o que tem ainda de jogo, né? Abraçar o melhor banca de advogados do Brasil, a família Trajano, João Maria Trajano, Pablo Trajano, João Maria Trajano, Ionara Trajano e Pablo Trajano, aquele abraço. Voltando agora a equipe do Coruripe no tic-tac do relógio no toque da bola. A 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca 26 minutos do segundo tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão, Campeonato Brasileiro Série D. E no placar da cachaça 51, sempre uma boa ideia. E a Manco Vavin tem soluções completas para toda obra, tá lá. ABC tem zero, Coruripe também tem zero. Jogos em andamento na Série D do Campeonato Brasileiro na tarde de hoje. O Atlético de Alagoinhas da Bahia vai vencendo a equipe do Vila Nova de Minas Gerais pelo placar de 1-0. Grupo 6 da competição. Pelo grupo 4, o Vitória da Conquista vai batendo fora de casa o Itabaiana de Sergipe pelo placar de 2-0. youtube.com/98FM Natal. Se inscreve lá no nosso canal. Já somos mais de 50 mil inscritos. Renan Silva, o narrador vibração. Tá pintando alteração aí no Coruripe, não é isso, gringo? Tá saindo Caio. Caio, o camisa número 7, Caio. Para entrada. Mudança em dose dupla. A confusão aqui, estão, né, cobras e lagartos com a arbitragem. Está se complicando o juizão. Camisa número 7 deixa o gramado, que é o Caio, para a entrada do 14, que é o Leandro. Entrou também o camisa 18, o, vamos lá, João Grilo, para a saída do 3, Valker. Aí saiu, portanto, o zagueiro Valker, entrou o 18, João Grilo, e entrou isso também o Leandro Sardinha, não é isso, Leandro? Leandro Sardinha. Pronto, tá aí, portanto, as alterações na equipe do Coruripe. É o ABC que vem trabalhando a bola aqui na sua zaga com o Richardson. Ele faz a abertura de bola aqui do lado direito, buscando o Bruno Souza. Bruno Souza solta para o caiu ali o Fabrício Bigode, sofreu a falta por trás. Tava em cima a arbitragem, assinalou, gringo. Isso, pegaram o Bigode. Foi o camisa número 11 que cometeu a falta. Até o momento, o destaque ali do Coruripe, o Gabriel, ponteiro arisco. Pegou ali o atleta do ABC, pegou por trás, hein? E o Souza Tibiri, não. É o Bruno Souza que vai para a cobrança. Já deixou para o Bigode. Já saiu da bola o Bruno Souza, deixou para Fabrício Bigode. 29 do segundo tempo. Tá 0-0 aqui no Frasqueirão. Capricha, garotinho. Capricha, Fabrício Bigode. A galera do ABC lá na muvuca da equipe do Coruripe. A bola, o toque de cabeça do Vinícius Leandro. Mais uma vez vai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta, gringo. Isso, encontrou ali o cabeceio, mas cabeceou muito, muito alto, sem perigo algum para o goleiro Alexandre. A turma aqui nas cadeiras, né? O pessoal tá na bronca aqui com o árbitro, que tá permitindo ali muita cera do Coruripe, muitas faltas, inversão de falta também. Então, uma bronca muito grande com a arbitragem, mas que também em nada tem a ver com o resultado do placar em branco aqui. O ABC não tá jogando bem. 0-0 na informação de Amanco Vavin. É o cearense Luciano da Silva, é o homem do apito. Bola no comando de ataque, buscando por ali o Thiago. Thiago já perdeu a bola, o Coruripe retomou. Olha, rapaz, o Gabriel tentou ali uma jogada de efeito para cima do Bruno Souza. O Bruno chegou e disse: aqui não, garotinho, aqui não. Já sai jogando lá no lado esquerdo com Jason. Jason salta a bola na esquerda, vem a equipe do ABC, parou, prendeu, recebeu a bola no comando de ataque, vai pro cruzamento, é o Valderrama, agora ele trouxe pra dentro o cruzamento, vai pintar o gol do Kessler de cabeça, tá impedido mais uma vez, hein, gringo? Tava impedido o Kessler e ele, eu não sei como é que ele ia cabecear, se ele se abaixou na bola, enfim, linha de fundo, apenas tiro de meta. no tic-tac do relógio, no toque da bola. A 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca 30 minutos do segundo tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão, Campeonato Brasileiro Série D, e no placar de não tem plano, tem Multimedical. Ligue 20308004, WhatsApp 981917077, e Rede Mais tá lá. ABC tem zero, Coruripe também tem zero. Ouvindo o som do futebol da 98, Edmilson em Felipe Camarão, está ligado conosco. Antônio Campos, do Bar da Linha, em Canguaretama. Canguaretama também tá ligado conosco aqui no som do futebol da 98. O João é mais um que se liga aqui no som do futebol lá na Paraíba. O PC está em Araruna, curtindo o som do futebol da 98. youtube.com/98FM Natal. Agradecer a vocês, já somos mais de 50 mil inscritos no nosso canal. Renan Silva, o narrador vibração. Anunciando pra você de segunda a sexta-feira, ao meio-dia em ponto, tem o 12 em ponto 98, com Ana Karina Castro e o Alexandre, não é? O Thiago Rebolo, tá pintando mais duas alterações no time do Coruripe, gringo. 16 e 17, André e Matheus Brito. 16, André. 17, Matheus Brito. Vamos ver quem sai, né? Quem tá sendo atendido ali. É, não dá mais pro Gabriel. O Gabriel levou a butinada ali do Vinícius Paulista, tá sentindo dores musculares também. Vai deixar o gramado 11, Gabriel. Esse tá confirmado. E o, vem, acho que o Alexandre, né? O Alexandre Lima saiu também. O Alexandre Lima, o 9. Então, é o, para a entrada do 16 e do 18, que é o Matheus Brito, 17, desculpa aí, André, 16. Aí, portanto, duas alterações da equipe do Coruripe. Já cobrou a falta o time verde. Quem recebeu por ali foi o zagueirão. O Marcelo tentou a abertura de bola lá no lado esquerdo, buscando o Jadiel. Tocou de cabeça, o Daciel tocou de cabeça. O jogador do ABC já retomou, é Valderrama, que tá com a bola dominada. O corte ali pela linha lateral. Arremesso manual para o mais querido. 98, som do futebol. Esse ano, a Companhia Milha de Bebidas, que faz a nossa cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. É o Vinícius Leandro com a bola ali na sua zaga, agora soltou no círculo central do gramado para o Vinícius Paulista. Recebeu do comando de ataque, tá de costas para o gol do goleirão Alexandre. Ali o jogador, camiseta número 24, o Thiago, trabalhando a bola aqui com o Richardson. Richardson parou, agora tocou para o Fabrício Bigode. A bola no comando de ataque. Vai Bruno, cruzamento, chegou e deu corte por baixo, é escanteio pro ABC, hein, gringo? Chegou dividindo com o lateral esquerdo do Coruripe, o Daciel. Parece que tá meio fora de ritmo ali o Bruno Souza, muita dificuldade, acabou ganhando o lance, o lateral colocou pela linha de fundo, Bigode cobra. Tem mais um jogador do Coruripe caído agora ali na entrada da área do Coruripe, não é isso? Ah, amigo, que é de cai-cai, de cera, substituição, aí vai até meia-noite. É, tá entrando mais uma vez a maca móvel, o Coruripe voltou até melhor, Nilton, no segundo tempo, e vai matando o jogo assim, não é? Com essas caídas no gramado, essas alterações também. Buscando esfriar, mas me parece também, já que vai acontecer até a substituição, jogadores desgastados. A opção de você apenas marcar, correr atrás, ela desgasta mais do que quando você sai para o jogo. Essa é a situação do Coruripe, ainda no início praticamente do segundo tempo. Falta ao ABC um pouquinho mais de qualidade, né? Atenção para aproveitando do cansaço dos jogadores da equipe do Coruripe e também dessas inúmeras substituições, procurar tirar vantagem e abrir o marcador. É a cobrança do escanteio do Fabrício Bigode, chegou cortando ali dentro da área, já pintou alteração, já o gringo fala, alteração na equipe do Coruripe, porque o ABC tem arremesso manual aqui pelo lado direito, vai colocar lá na muvuca, capricha garotinho, é o Bruno Souza que vai cobrar o arremesso manual aqui pelo lado direito, meteu na área, o toque de cabeça ali da zaga do Coruripe, agora afasta sim, a bola aqui atrás com o Richardson, toque de cabeça do Richardson, vai ficar no círculo central do gramado ali com o Vinícius Leandro. O juiz estava em cima, assinalou falta no Richardson. Isso, falta no Richardson. Saiu Pedro, camisa 10 do Coruripe, para a entrada do 15, William. Aí, portanto, mudou todo o comando de ataque, o Coruripe. Saiu Alexandre, o Pedro e também o Gabriel agora no segundo tempo. É o Jackson que recebe lá pelo lado esquerdo, trabalhando a bola com o garotinho Thiago, recuando mais uma vez para o Jackson. Jackson parou, prendeu, soltou a bola para o Vinícius Paulista, recebeu lá na ponta esquerda, vai para cima o Valdegama, agora ele trouxe para dentro, tenta a enfiada de bola buscando o Bruno Souza, corte de cabeça aqui na entrada da área do Jair, a bola sobrou mais uma vez com o Fabrício Bigode recuando ali no círculo central do gramado. É o Vinícius Paulista que trabalha a bola, soltando para o Valdegama, tá livre o Jackson lá do lado esquerdo, já errou o toque de bola ali a equipe do ABC. Quem se atrapalhou com a bola foi o Thiago, a bola tocada ali, é meu amigo, tá fácil não, viu, gringo? Tá não, não tá fácil. O Vinícius Paulista mostrando muita irritação ali, sobrou pra ele, meteu a bicuda, foi parar na arquibancada, colocou lá no setor 30 e lá vai fumaça, viu? Lateral pro Coruripe. Lateral pro Coruripe. No tic-tac do relógio, no toque da bola. A 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca 36 minutos do segundo tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão Campeonato Brasileiro Série D, no placar de Cachaça 51, a Manco Vavim Multimedical tá lá. ABC tem 0, Coruripe também tem 0. Amanhã no Som do Futebol da 98 você confere Guarani de Sobral e América, direto do estádio do Junco, lá em Sobral, com narração de Marcos Lopes, comentários de Exmar Tavares, reportagens de Jackson Capixaba. Amanhã a torcida do América se liga aqui no Som do Futebol da 98. Tem bola rolando no estádio Etelvino Mendonça. 2 minutos do segundo tempo. A equipe da casa, o Itabaiana, vai perdendo para o Vitória da Conquista pelo placar de 2-0. Renan Silva, o narrador vibração. Alô, Zé Galego, tá na sintonia lá na Lagoa do Bonfim, na cidade de Lísia Floresta, ouvindo o somzão da 98 FM. Ô, Renan. Oi, batendo gringo. Esse meio de campo ataque com Kesley, Thiago, Iago, aí já saiu o Ivanaldo, já deixou o gramado, agora sem João Paulo, não faz mal a ninguém, viu? É, rapaz, tá russo ali no segundo tempo, agora sofreu falta dura, é o Vinícius Paulista e pintou amarelo pra ele, hein, gringo? É, o Vinícius Paulista tá meio fora de controle, já tinha dado uma bicuda pra arquibancada, reclamando, agora deu uma bicuda no atleta do Coruripe, tá deitado na horizontal ali. Falta e cartão amarelo para Vinícius Paulista. É, tá fácil não, 98, som do futebol. Esse ano, a Companhia Miller de Bebidas, que faz a nossa cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. Aqui hoje tá difícil de ter bola na rede, mas se tem bola na rede, você já sabe, tem Rede Mais, ofertas incríveis para você lá no Rede Mais, onde você encontra papel higiênico Mille folha dupla por apenas 12,98, margarina Claybond de 1 quilo, 5,49. Olha, a equipe do Coruripe tentava escapar lá pelo lado direito de ataque, já retomou o time do ABC. É o Vinícius Leandro que sai trabalhando com o Jackson. Jackson escapou da marcação, solta no comando de ataque com camiseta número 21, o Iago, ele soltou para o Thiago, olha o ABC, ah, meu filho, é complicado. Agora sim, o toque de bola com Jason, abriu lá na esquerda, parou o Iago, o cruzamento, vai pintar o gol do ABC, saiu o goleirão, sobrou na entrada da área com o Valderrama, até o Valderrama não tá acertando, hein, gringo? Isso era de muito longe, o forte do Valderrama não é essa definição, né, desse chute de fora da área, mas foi boa a chegada do ABC, a tentativa de definição, goleiro saiu bem, reboteou ali na entrada da área, o Valderrama não conseguiu bater uma definição de qualidade, apenas tiro de meta, e o goleiro do Coruripe tá onde? Na horizontal, pedindo atendimento médico. No chão, mais uma vez, o goleiro Alexandre, 98, o som do futebol. A Manco Vavim é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar a Manco Vavim. Departamento médico no gramado para atendimento ao goleirão Alexandre. No tic-tac do relógio, no toque da bola, 98, confere com você o tempo e o placar do jogo. Decorridos pela nossa marca 40, eu falei 40 minutos do segundo tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão Campeonato Brasileiro Série D. E no placar de Não Tem Plano tem Multimedical. Ligue 2030-8004. WhatsApp 98191-7077. Tá lá. ABC segue no zero. Coruripe também tem zero. Intervalo de jogo no grupo 6 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Atlético de Alagoinhas da Bahia vai vencendo pelo placar de 1-0 Vila Nova de Minas Gerais. youtube.com/98FM Natal, vai lá, confere. Já batemos os 50 mil inscritos. Daqui a pouco tem Forrozão 98, tem a Fadinha, tem o Vini Marinho e aquele lereado gostoso de todo fim de tarde da número 1 do estado. Renan Silva, o narrador vibração. Anunciando para você logo mais às 18 horas. Às 18 horas tem o Repórter 98 com Filinto Filho e Companhia Limitada, retransmitindo o sonzão da 98, a STI Web Rádio em São Bernardo do Campo. Abraçar o grande J. Alves. Alô, professor Tadeu Madruga. Alô, professor Batista. A Rádio Educativa Goianinha. Rádio Goianinha Web também. A Rádio Web Bip. Olha o Cururipe ali no comando de ataque. Chegou cortando o Bruno Souza. A bola vai pela linha lateral. Arremesso manual para o time verde. 98, som do futebol. A Manco Vavin é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar? A Manco Vavin. 42 do segundo tempo. Tem arremesso manual agora, o mais querido. Ô Nilton, o ABC não pode dar o apagão que deu, não é? Em algumas partidas e tomar gol no finalzinho. Não fez o jogo todo e agora também não pode vacilar no final, hein, Nilton? Exatamente. Atenção redobrada, principalmente quando o time de verde, o Cururipe, tiver a posse de bola. Veja só a situação da equipe do ABC no momento. O ABC tem um meio de campo formado por três volantes, depois disso tem uma linha de três atacantes formados nesse momento por Kesley, Iago e Thiago. Então não pode se esperar muito desse trio da frente e também de três volantes no meio de campo, mas tudo pode acontecer, né? O jogo continua rolando. O que não pode de forma nenhuma é tomar gol. Retomou a bola a equipe do ABC. É o Valderrama, busca no comando de ataque. Recebeu lá na ponta esquerda o garotinho Thiago, vai tentar o cruzamento. Thiago, a bola na área, buscando o Kesley. O toque de cabeça ali da zaga da equipe do Coruripe. A bola subiu e caiu nas mãos do goleirão Alexandre, hein, gringo? A jogada chegou muito filtrada já para o goleiro do Coruripe. Conseguiu dominar sem dificuldades. Já coloca o time alagoano em jogo. 0-0 na informação de Multimedical. Buscava a jogada lá no comando de ataque a equipe do Coruripe. Pelo lado direito, toque de cabeça do Vinícius Leandro pela linha lateral. Arremesso manual para o time verde. 98, o som do futebol. A Manco Vavin é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar? A Manco Vavin. Se posicionando à beira do gramado ali, o Souza Tibiri vem pro finalzinho do jogo. Agora 43, o Souza Tibiri já pintando no gramado do Frasqueirão. É a equipe do Coruripe que domina aqui na sua zaga, dominando o zagueirão Marcelo. O Marcelo tocou por cima, recebeu ali o Jair tocando para o... Eita, o Renato, hein, gringo? Brabo que só um siri na lata, mas futebol é pequenininho. Limitado, muito limitado, o capitão do Coruripe agora é guerreiro, grita, orienta, mas falta a bola. Valderrama deixa o gramado para a entrada do Souza Tibiri. É, saiu o Valderrama, entrou o Souza Tibiri, já no comando de ataque a equipe do ABC, aqui na ponta direita com o Kesley buscava a jogada, a bola foi tocada pela linha lateral. É arremesso manual para o mais querido. Quem vai cobrar é o Bruno Souza, vai meter lá na muvuca. O Bruno Souza vai meter na muvuca da equipe do Coruripe. O toque de cabeça por ali, caiu o goleirão Alexandre e a galera tá reclamando o que aí, hein, gringo? Reclamando um toque, Renan, um toque que teria acontecido, né, na mão do atleta do Coruripe, pedindo penalidade. O árbitro disse: siga la pelota. Siga la pelota. Já tá mais uma vez a equipe do Coruripe, com ela dominada, trabalhando ali na sua zaga. No tic-tac do relógio, no toque da bola, a 98 confere com você o tempo e o placar do jogo. decorridos pela nossa marca. 45 minutos do segundo tempo de espetáculo aqui no Frasqueirão, Campeonato Brasileiro Série D. E no placar da Cachaça 51, a Manco Vavin, Multimedical e Rede Mais está lá. ABC tem zero, Coruripe também tem zero. Futebol internacional, primeiro tempo de jogo, Campeonato Italiano. O Milan vai vencendo Roma pelo placar de 1-0, 3 minutos do primeiro tempo, gol dele, do mito Zlatan Ibrahimovic. Vic, no som do futebol da 98, Série D do Campeonato Brasileiro, 11 minutos do segundo tempo. O Vitória da Conquista vai vencendo pelo placar de 2-0 Itabaiana e com isso vai se consolidando na primeira colocação do grupo 4 com 17 pontos. A equipe do ABC fica na segunda colocação com 16 pontos. Renan Silva, o narrador vibração. Vai pela linha de fundo, a bola foi pela linha de fundo, é apenas tiro de meta por aí para o Coruripe, hein, gringo? Da esquerda, Renan, e aí sim apenas a definição do Souza Tipiri, mas aí sem perigo nenhum, apenas tiro de meta. Tiro de meta já vai ser cobrado pelo goleirão Alexandre. Agora 46, quase 47 aqui no Frasqueirão. Vai empatando mais uma em casa. Vai empatando mais uma em casa com o Coruripe. Ganhou a bola. 8 de acréscimos. Quantos? 8. 8 minutos de acréscimo aqui no Frasqueirão. Vai a equipe do ABC lá pelo lado esquerdo com o Jason. Jason tentava a jogada. A bola sobrou mais uma vez. Agora vai pra cima. O time do Masquerido vai lá pelo lado esquerdo. É o Jason voltando a bola, recuando ali para o Fabrício Bigode. O Fabrício Bigode parou, dominou, errou, retomou. A equipe do Coruripe. Olha o contragolpe do Coruripe, não pode brincar. Ela vai sobrando lá, tranquila para o goleirão. O goleirão rapaz. Descer com a bola, vem o Masquerido mais uma vez com o Vinícius Leandro no círculo central do gramado, não tem com quem jogar, abriu aqui na direita com o Souza Tibiri vai pro comando de ataque, soltou na ponta direita para o Kesley, olha o cruzamento, vai pintar o gol do Masquerido, recebeu na marca penal, bateu pra fora. Jogada bacana, gringo, era agora, gringo. A jogada foi toda trabalhada na linha de fundo, chegou bem o Kesley, deu o passe na medida, voltando, aí sobrou na entrada da área para o volante, né? Aí não é a dele, o Souza Tibiri deu de chapa, longe, sem perigo, 0-0, final de partida dramático aqui no Frasqueirão, na informação de Amanco Vavin. É, Newton, 48, Newton, vamos até 53, e aí, hein, professor? Pois é, até 53 foram muitas as paradas agora no segundo tempo, né? As mudanças, fora os jogadores, principalmente os de Coruripe, sentindo a questão de cãibras e pedindo substituições. Pegue a Crespo. O acréscimo serve para o ABC continuar tentando. O futebol não é bonito, não é vistoso, longe disso. Mas, enquanto o árbitro não terminar, haverá sempre a esperança de que o ABC possa abrir o marcador, que não pode de forma nenhuma errar aqui no sistema defensivo e tomar o gol. Agora 49, tem impedimento lá no comando de ataque do Coruripe, não é isso, gringo? Isso, o Coruripe ainda tenta dar suas estocadas, principalmente esperando ali a falha do ABC, e o ABC tá entregando essa bola no meio de campo, hein? Tem que tomar cuidado, quem recebe por aqui é o camiseta número 25 da equipe do ABC, o Fabrício Bigode, tenta no comando de ataque na ponta direita, vai pra cima o Kesley, recuando a bola pro Fabrício Bigode, capricha, garotinho, faz o cruzamento, bateu a bola ali do Renato, explodiu do Renato, voltou mais uma vez com o Fabrício Bigode. Ele tá ali rente a bandeirinha de escanteio. Agora sim o cruzamento afasta de lá a zaga da equipe do Coruripe. A bola bateu no contrário, foi pela linha lateral, arremesso manual para o time do ABC. 98, som do futebol. Esse ano, a Companhia Miller de Bebidas, que faz a nossa cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. Olha o Bruno Souza na cobrança do arremesso manual, toque de cabeça do Richardson. Fraquinha, ela ficou tranquila nas mãos do Alexandre, gringo. Aquele cabeceio que o atleta já vem descendo, então o cabeceio sai pra cima, sem perigo, goleiro não teve dificuldade. Olha o Coruripe. Olha o Coruripe lá pelo lado direito, é o Lázaro, vai tentar o cruzamento, voltou a bola pelo meio, dominou por ali o garotinho William recuando para o capitão, o Renato no círculo central, a bola já chegou aqui do lado esquerdo, quem domina é o Matheus Brito, vai pra cima da marcação do Kesley, voltou a bola ali para o garotinho, o Leandro trabalhando, recebeu, ali pelo meio, é o garotinho, o Renato, abertura de bola lá no lado direito, vai tentar o cruzamento, o Lázaro voltou mais uma vez pro Renato na linha intermediária de ataque, agora a levantada na entrada da área, olha o Coruripe chegando com perigo, bateu, catou, segurou legal, Rafael não deu rebote pra ninguém, gringo. Foi trabalhando o Coruripe de pé em pé para a definição da entrada da área do João Grilo, goleiro Rafael defendeu, o contragolpe conectado pelo ABC, já travado. É, ficou pedindo falta por ali o atacante do ABC, o juiz estava em cima, disse que não foi nada, é o time do Coruripe que vem com ela, com o Renato mais uma vez, o Renato solta ali pelo meio, na meiuca, quem domina é o Jair trabalhando a bola aqui pelo lado esquerdo, quem parou para receber agora, é, agora ele foi esperto, mas não, a bola saiu, é arremesso manual para o time do ABC, epa, pegaram o Fabrício Bigode mais uma vez, gringo. Isso, naquele ossinho, né, do mucumbu, né, como diz, né, é assim que diz, dói muito ali, pegaram o Bigode, tá passando a mão ali pertinho, né? Cartão amarelo, falta pro ABC, até o Rafael já tá no meio de campo. É, até o Rafael tá no meio de campo, mais uma vez o Fabrício Bigode vai se posicionando pra cobrança, é falta aqui perto da linha que divide o gramado, mais ou menos uns 5 metros à frente da linha que divide o gramado pelo lado direito, 52, acho que o ABC vai cobrar essa falta e o juizão vai acabar o jogo, bola na área do Coruripe, comprida demais, ela ficou tranquila para o Alexandre Gringo. Assim não, Bigode, assim você mata a torcida, atrasou para o goleiro Alexandre, que faz cera. É, faz ser o Alexandre seguro quanto pode, a bola no comando de ataque lá na ponta direita do Coruripe, vai pra cima, foi comprida demais, se perdeu pela linha lateral, é arremesso manual para o time do ABC, 98, som do futebol. Não tem plano? Tem Multimedical. Ligue 2030-8004 ou pelo WhatsApp 98191-7077. Quando ergue os braços, o Luciano da Silva do Ceará, é fim de jogo, é fim de papo aqui no Frasqueirão, 0 para o ABC, 0 também para o Coruripe, logo mais às 19:30, a análise do jogo e as entrevistas no programa Tocando a Bola, eu passo agora para o Bruno Manfredini no Alto da Candelária. Você ouviu, em nome de Cachaça 51, sempre uma boa ideia. Manco Vavin tem soluções completas para toda obra. Não tem plano, tem Multimedical, ligue 2030-8004 ou pelo WhatsApp 98191-7077. Se tem bola na rede, tem Rede Mais. Não teve bola na rede, mas no Rede Mais tem ofertas imperdíveis para você aproveitar. Vem aí o Forrazão 98, Vini Marinho e a Fadinha. Eita, mas ficou, foi bonito o novo rótulo da 51, né, Bart? Uma lindura. Mas o que, que é essa plantinha? É cana de açúcar. Da onde que vem a cachaça, homem? E esse barril? Isso aí faz parte da história da 51 lá de trás. Mas pra que essa faixa vermelha? Acho que é um toque de sofisticação, né, não, Bart? Bart não. Walter, com W. Um toque de sofisticação, né, Norberto? 51, uma boa ideia com o novo rótulo. Vocês sabiam que a Manco agora é a Manco Vavin? Isso mesmo, a marca da inovação mudou para melhor, com muito mais tecnologia, eficiência e qualidade em todos os seus produtos. Uma mudança para estar ainda mais presente na casa e na vida de todos os brasileiros. Ficou com dúvida? Então acesse o Facebook da Manco Vavin e faça sua pergunta para o instalador Matias. Além de explicar a mudança, ele também mostra como a marca vai conectar você com o futuro. Agora já sabem, na obra ou reforma, vai na qualidade, vai na inovação, vai de a Manco Vavin. A Rede Mais quer ver sua casa feliz e com muita saúde. Por isso, traz para você as ofertas da família Rede Mais, com descontos em todos os setores. Confira: flocão de milho Vitamilho, R$1,09. Linguiça de frango Sadia, R$12,98 o quilo. Margarina Claybon, 1 quilo, R$5,49. Pizza Pif Paf, R$9,98. Papel higiênico Mili, folha dupla, R$12,98. Aproveite, é só até 26 de outubro. Rede Mais, o seu bom vizinho. Vem aí, Forrozão 98. Outubro Rosa, uma campanha do Grupo Daio Natal. Muitas mulheres, enquanto enfrentam o tratamento contra o câncer, perdem os cabelos e com eles uma parte importante da sua autoestima. Sentir-se bela e feminina importa muito na qualidade de vida e recuperação das pacientes. Pensando nisso, montamos um espaço para receber lenços que serão destinados a pacientes em tratamento. Você pode doar o seu lenço na VNZ Jeep, que fica na marginal da BR-101, sentido Parnamirim, na entrada de Satélite. Outubro Rosa, um toque que salva. Uma campanha do Grupo Daio Natal. Oferecimento: VNZ Jeep, a sua concessionária 100% Jeep. E Hyundai Oriente, a melhor oferta de Creta e HB20 é na Oriente. 98. Seu novo AP está pronto para morar. O condomínio Áurea Guedes é da Moura do B, no início da Rota do Sol, em frente ao Frasqueirão, perto da praia, de shoppings, dos melhores restaurantes da cidade. Apartamentos de 3 quartos, sendo um suíte, a partir de R$290 mil e com até 90% financiado com o banco de sua preferência. Ligue agora 4020-3538 e garanta uma das últimas unidades. O Áurea Guedes é da Moura do B. Para renovar, quero pedir a você que não vote em candidatos que já têm mandato. Vote nos candidatos do Partido Verde. Milclay Leite, 43100. Ednilza Gomes, 43000. Coletivo Quintas, 43111. Élida Rodrigues, 43007. Professor Rivaldo, 43777. Vem fazer Mineirão, minha gente, vem aproveitar. No Atacado e Varejão, melhor preço pra você comprar. Frango congelado, quilo 6,48. Filé de peito congelado, pif-paf, 1 quilo, 9,80. Galinha gorda congelada, quilo 4,80. Válidas até 1º de novembro. Em Natal, onde era o macro? Vem fazer Mineirão. Estou candidata a vereadora de Natal, meu número é 17002. Sou mãe, sou chefe de família, técnica de enfermagem, ambulante, moro na periferia e enfrento diariamente as dificuldades que a maioria dos cidadãos natalenses vem enfrentando devido ao descaso dos nossos atuais governantes. Natal tem solução e juntos podemos fazer essa mudança. Para prefeito, vote Leocádio 17, Fernanda vereadora 17002. Tá esperando seu hit favorito tocar no rádio? A iByte também tem uma playlist de produtos que é música pros ouvidos. É solução que cola na sua vida como um refrão chiclete. Visite nossas lojas. Acesse iByte.com.br ou fale com a central de vendas por WhatsApp ou telefone no 4025000. Quem descomplica com a iByte sempre pede bis. Porque iByte é mais que tecnologia, é conectar soluções a você. As eleições estão chegando. Você já escolheu seus candidatos? No dia 15 de novembro, vote nos vereadores e vereadoras do PT. Digite 13 e confirme. Vote numa vereadora ou vereador do PT e vote 13. Quem defende você é o PT, vereador é 13. Vamos juntos reconstruir o Brasil. 13. Na 98, a música volta mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. A educação é a primeira porta no futuro que há de vir. Colégio Fênix, seu futuro está aqui.